Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou obrigado a começar esta aula com duas más notícias que nós vamos tentar trabalhar e transformar em alguma coisa positiva. A primeira é o seguinte: o Edson de Oliveira da Era Realizações havia se comprometido comigo a publicar os livros do Mário Ferreira, cujo texto nós aprontássemos em tempo. Ele disse que tinha uma urgência com os livros, porque, tendo investido um belo dinheiro na compra dos direitos autorais de 50 e tantos títulos do Mário, ele precisaria soltar pelo menos um livro a cada 3 meses. E eu garanti a ele que, antes de decorrer os 3 meses, nós entregaríamos o primeiro título. Acontece que, nesse ínterim, houve uma breve, aliás, muito, muito polida, muito educada discussão entre ele e a Roxane por e-mail, a respeito da minha função na E-Realizações. O que a Roxane disse a ele é uma coisa bastante óbvia, que, em primeiro lugar, eu estava informalmente exercendo as funções de diretor editorial da E-Realizações, porque 90% dos títulos publicados pela E foram escolhidos por mim. Que não apenas indiquei os títulos, quer dizer, eu li tudo isso. A função de ler livros e selecionar para a publicação é o que se chama diretor editorial. Então, eu há anos exerci esta função para a E-Realizações, e não só indiquei livros, como também apresentei os autores, armei os contatos, etc, etc. Nunca recebi um tostão por causa disso, nem reclamei, estava fazendo ali simplesmente para ajudar o projeto cultural para frente. E a Roxane mencionou este fato, também mencionou que o público que frequentava as realizações era praticamente constituído, durante anos foi constituído praticamente de alunos meus, e outras coisas desse gênero. Acontece que o homem ficou bravo e disse o seguinte, mandou uma carta dizendo, olha, depois dessa troca de e-mails com a Roxane, eu decidi que não faremos mais projetos com você, ponto final. Então, isto aí é uma coisa de uma leviandade, certo? De uma coisa de capricho, coisa de uma volubilidade assim, absolutamente intolerável, tá certo? De modo que todos nós perdemos 2 meses de trabalho com esta coisa. É muito deprimente que isso aconteça. Isso só no Brasil poderia acontecer, em qualquer outro lugar. Eu não creio que um editor de respeito agiria assim jamais, porque um compromisso de publicação é um contrato informal de trabalho. E eu não vejo o que eu possa fazer para enfrentar essa situação. Mas aqueles que participaram do grupo do Mário Ferreira e que se sintam prejudicados por isso e que queiram meter um processo na realização, eles se considerem livres para fazê-lo. Eu fazer a mesma coisa daqui é meio difícil. Se estivesse no Brasil, faria, evidentemente, porque envolveu algumas dezenas de pessoas e muito trabalho no meio disso. Quer dizer, o senhor está agindo como criança mesmo, como moleque, né? Evidentemente, eu ainda tenho um contrato com ele com relação aos outros livros já publicados. E não houve ruptura de contrato com relação a isso, mas com relação ao Mário, houve realmente esta cachorrada, né? Eu peço desculpas a vocês por ter confiado nesse moleque, né? Lamento tê-los envolvido nisso, porque eu não tive culpa na coisa. Ele havia assumido, francamente, um compromisso de publicar o Mário. E eu só sei o seguinte, que se ele cumprir a sua ameaça de publicar os textos do Mário no estado em que estão, isso será um crime contra a cultura brasileira e eu seria obrigado, tá certo, a denunciar e combater. Tá certo? Isso aí realmente não se faz no mundo editorial profissional. Isso é inconcebível, você pegar um texto que está muito mal preparado, que não está editado de maneira alguma e simplesmente reproduzir e tocar, quer dizer, tocar para frente. Quer dizer que isso é o predomínio absoluto do interesse comercial grosseiro sobre os deveres que um editor tem. Então, eu espero que ele não faça isso. Eu não estou brigando com ele, não estou fazendo coisa nenhuma, mas se ele fizer isso com a obra do Mário, não vou tolerar isso, de maneira alguma, né? Bom, segunda má notícia é o seguinte. Entre os alunos do Rio de Janeiro, houve um que esteve aqui me visitando, muito simpático, muito amável, contando as coisas que estavam fazendo no Rio. E esse cidadão esteve no Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, e tomando um pouco a função de fiscal da ortodoxia católica do que ali se ensinava. Tanto que pegava as listas de livros, levava para o Dom Lourenço, que é da Sociedade São Pio Quinto, São Pio X, perdão, é um grupo tradicionalista do Rio, para saber se tinha ali alguma coisa de herético. É evidente que o resultado é sempre, né, a resposta é sempre sim, sempre tem alguma coisa de herético, evidentemente. Nós não temos nenhum compromisso de ler somente autores católicos, muito menos autores católicos aprovados pela Sociedade de São Pio X. Nunca assumimos esse compromisso e jamais, nós nunca na vida assumiremos uma coisa dessa. Então eu queria avisar o seguinte: quem quer que, assistindo às minhas aulas, pegue a transcrição, o texto, o resumo delas e vá levar para quem quer que seja fiscalizar a ortodoxia da coisa, será expulso imediatamente. Isso não é para nem pensar uma coisa dessa. Eu não me coloco sob... O Dom Lourenço Fleischmann é uma pessoa que eu gosto muito, tá certo? Eu admiro muito o Dom Lourenço, acho uma pessoa de um valor excepcional, mas não me coloco sob o guiamento dele em hipótese alguma. Tá certo? Então, fui sobretudo amigo do pai dele, Dr. Júlio Fleischmann, que era um homem de valor excepcional. Respeito muito todo o trabalho que eles estão fazendo. Se souber que o grupo sofreu alguma perseguição, dificuldade, eu ser o primeiro a defendê-lo, mas, de fato, não posso me colocar sob guiamento. Não porque tenha alguma divergência doutrinal. Não tem nenhuma divergência doutrinal. Apenas acho que não são pessoas qualificadas para julgar uma investigação filosófica. Se houvesse alguém capacitado a julgar o meu trabalho sob esse ponto de vista, eu seria o primeiro a submetê-lo. Mas veja, o meu confessor pessoal, que é o padre Paulo Ricardo Azevedo, ele mesmo frequentemente se considera desqualificado para julgar o trabalho filosófico que nós estamos fazendo. Ele tem essa humildade, né? Então, nunca tivemos problema algum. Eu não vejo como seria possível a qualquer investigação filosófica comprometer-se de antemão a seguir a ortodoxia católica. Isto é impossível. Isto é materialmente impossível. Só quem não sabe o que é uma investigação filosófica é que promete. Né? Na verdade, todos aqueles que prometem, assim, dizem, olha, todo o nosso trabalho aqui seguirá estritamente a doutrina da Igreja, em geral são hipócritas, como Jacques Maritain, que é um cara que fez, vamos dizer, cujo malefício que fez a Igreja é imenso e que durante décadas foi tido como um representante mais ortodoxo, né, da doutrina católica. Ontem mesmo eu estava lendo na Renascença, o autor chamado Lorenzo Valla, que é um Lorenzo famoso, porque o sujeito fez tudo o que podia contra a Igreja, mas sempre começava os livros dele dizendo, olha, aqui nós só diremos o que está de acordo com a doutrina católica. Eu não assumo esse compromisso. Tá certo? Por quê? A doutrina católica se constitui de dogmas. Dogmas são conclusões, quer dizer, são sentenças que formalmente interpretam o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e fecham a sua interpretação sobre determinados pontos. O dogma nunca está completo, ele está sempre em constante acréscimo e evolução. Isso quer dizer que nem mesmo a Igreja Católica, no seu todo, pretende ter uma doutrina final e completa. Sempre pode ter mais coisa. E, de fato, tem. Quer dizer, a história da... qualquer um pode ler, por exemplo, o livro do Cardeal Newman, sobre a história da evolução do dogma católico, para entender do que eu estou falando. Então, o dogma católico não veio pronto, não está pronto e provavelmente não ficará pronto nunca. Então, mas o dogma se constitui de conclusões que, após muitas discussões, a Igreja chegou a respeito da interpretação de alguns pontos do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? A palavra mesmo, dogma, quer dizer isso, quer dizer uma afirmação final, tá certo? Sobre a qual não há mais discussão. Então, Eu não creio que nenhum filósofo possa jamais emitir uma sentença com essas pretensões. Tá certo? Quer dizer, na filosofia, tudo é investigação, é dialética, é confronto de hipóteses, tá certo? E tudo é, por assim dizer, experimental, ou como se diz em inglês, é tentativo, né? Essa palavra não existe em português, mas tem gente até que a usa. Então, não há como você confrontar uma coisa com outra, porque estão tão colocadas em níveis semânticos diferentes. Então, para você saber se uma afirmação filosófica é herética ou não, você primeiro precisa convertê-la, tá certo, no formato do dogma. Então, por exemplo, quando você lê, digamos, as concepções antropológicas de Platão, onde ele diz que antes do seu nascimento terrestre você já preexistia no mundo divino e que você tem conhecimentos que você guarda do mundo divino e que podem ser desenterrados da sua alma mediante uma interrogação dialética bem feita, como ele demonstra no diálogo Meno. Então, isso é herético ou não é? Digo, é impossível saber. Em primeiro lugar, porque nós não sabemos que nível de certeza Platão atribuía ao que ele estava dizendo. Na maior parte dos casos, ele expõe isso numa linguagem poética. Então, isso é uma figura de linguagem. Ora, como é que você pode comparar uma figura de linguagem com uma afirmação literal, taxativa, que se presume ser uma declaração final sobre alguma coisa? Eu digo, isso é impossível. Não é impossível, no entanto, você tentar extrair de dentro da figura de linguagem qual é a afirmação formal, a sentença formal que está ali contida. Acontece que, sendo uma figura de linguagem, você vai tirar umas três ou quatro afirmações formais. Quer dizer, como o negócio é uma linguagem simbólica, então você tem que interpretá-la. Então, quer dizer que, de uma mesma sentença de Platão, você poderia ter três ou quatro interpretações diferentes, algumas das quais seriam heréticas e outras não. Então, qualquer pessoa que saiba ler, que esteja qualificada para ler, não como um mero aluno de ginásio alfabetizado, mas saiba ler como erudito, como estudioso, entende isso na primeira, e não é nem preciso explicar isso. Qualquer estudioso, qualquer scholar tem a obrigação de saber isso, né? Então, a pressa mesmo com que certos católicos ditos tradicionalistas têm de declarar que certas coisas são heréticas já prova que não sabem ler. Não sabem ler como eruditos, não sabem ler como estudiosos e, portanto, não estão qualificados para opinar nisso aqui. Então, com relação ao Platão, por exemplo, os autores católicos e cristãos, de modo geral, eles divergem tanto ao ponto de considerar o Platão uma das máximas expressões da gnose, portanto, uma corrente, era um precursor de uma corrente herética. Ele não podia ser herético no seu tempo, porque não existia a Igreja Católica. E outro que o considera um precursor do cristianismo. Tá certo? Como dizia até, uma anima naturaliter cristiana, dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho é o maior platônico da Igreja, né? Então, para Santo Agostinho, Platão já era quase cristão. E para outros era, vamos dizer, quase um gnóstico e, portanto, um inimigo da Igreja. Isso está em discussão há 2000 anos. Ninguém conseguiu chegar a uma conclusão ainda. Eu digo, meu filho, se não sabem nem se Platão é gnóstico ou não, como é que vão saber se eu sou herético ou não? É? Platão, pelo menos, você tem um corpus dos escritos de Platão, né? E do Olavo, você não tem corpus nenhum, você tem um monte de gravações, artigos de jornal, apostilas, tudo em constante reelaboração. Tá certo? De maneira que eu não posso dizer que eu tenho, né, um corpus olaviano, né, do qual você possa tirar uma doutrina final e dizer, olha aqui, está aqui o pensamento final do Olavo de Carvalho a respeito disso ou daquilo. Nem eu tenho isso, como é que eles vão ter? E se não tem, como é possível, tá certo, o julgamento de heresia? Então, essa preocupação desse rapaz é só sinal de uma ignorância profunda e de uma incapacidade visceral para o estudo da filosofia. Porque qualquer principiante, se ele não tem a noção clara dessas diferenças semânticas que eu estou dizendo, ele tem que ter uma intuição, um pressentimento disto. Quer dizer, o pressentimento de que nem tudo aquilo que é dito no mesmo nível de predicação e com o mesmo valor semântico. Então, aquele que for capaz de extrair dos meus escritos um único dogma, que, por favor, me apresente, porque eu não consegui tirar ainda nenhum. Né? Tudo o que eu tenho, vou dizer, são certas impressões às quais eu fui levado mediante muito trabalho investigativo, muitas dúvidas, tá certo? E que mais ou menos me parece indicar o caminho certo de novas investigações, de novas descobertas. Isso é tudo que eu tenho. Então, simplesmente não é possível discutir este ensinamento no nível da ortodoxia católica ou não. Tá certo? Esse é um problema que existe com relação a todos os livros filosóficos. E, no caso, não se trata nem de livros, se trata de exposições em aula. Você vê aqui, até mesmo para a justiça comum, que não é um tribunal eclesiástico, é qualquer tribunal que tem aí na esquina, material de aula não serve como prova num processo. Porque em aula é tudo experimental, nada é definitivo e formal. Sobretudo quando não tem uma formulação escrita que tenha sido revista e aprovada pelo autor. Quer dizer, nós não temos sequer um texto final em cima do qual discutir. Tá certo? Então, uma certa intuição ou pressentimento disso é uma condição prévia para o indivíduo estudar filosofia. E, aliás, é uma condição prévia para qualquer ingresso em estudos superiores. O cara não sabe nem isso, então nós estamos lidando com pessoas de cultura ginasiana. Né? E eu não sei qual é a posição que Dom Lourenço tomou com relação a isso. Agora, realmente, eu não acredito que o próprio Dom Lourenço tivesse mandado alguém para espionar o meu curso, para saber, para fiscalizar a ortodoxia, porque o Dom Lourenço não é nenhum Orlando Fedeli. Orlando Fedeli fazia isso, quer dizer, mandava aluninho dele para espionar e lá levar para ele. Embora eu considere Orlando Fedeli um sujeito cristão sincero, um homem não era um camarada mau, neste ponto agiu com uma covardia extraordinário, porque se eu quero saber, formar uma opinião a respeito de um sujeito, eu tenho que ir lá pessoalmente e tenho que conversar com o camarada. Mesmo porque, nos bons velhos tempos da Inquisição, quando havia uma suspeita de heresia, a primeira coisa que se fazia era mandar um inquisidor. O que quer dizer inquisidor? É o sujeito que faz perguntas, é? O sujeito que inquire. É? Tá certo? Então, o camarada lia, o inquisidor lia os escritos do suspeito, e depois se dirigia pessoalmente a ele para saber qual é o sentido formal, final, que tinham aquelas sentenças. E somente com base nisso se levantava, se começava, vamos dizer, não a condenação, se começava um processo de heresia. Durante o processo, daí o sujeito tinha que esclarecer, tintim por tintim, o que ele tinha querido dizer. Tá certo? E é evidente que a acusação de heresia só podia ser validada no caso de haver uma presunção dogmática. Se o indivíduo levantou alguma coisa apenas no curso de uma discussão, então não dá para saber se aquilo é herético ou não. Mas se ele formula afirmações com a presunção de verdade final e as apresenta como doutrina católica, aí sim ele pode ser sujeito de heresia, caso o conteúdo dessas afirmações não bata com a doutrina católica. Então, você vê que um processo de heresia podia levar vários anos. E isto conduzido pela Santa Inquisição, que vocês sabem que não era propriamente um coração materno. Né? Mas hoje em dia, né, pessoas então, como o senhor Orlando Fedeli e outros, né, eles captam assim o conteúdo herético na primeira, sem ter lido os escritos completos do suspeito e sem sequer ter conversado com ele. Então, é claro que isso aí é um exercício de difamação. E em qualquer tribunal que eu levasse um sujeito desse, ele seria condenado. Por quê? Se eu não tenho nenhuma presunção de ser um expositor das doutrinas da igreja, eu não tenho mesmo, tá certo? Eu apenas tenho a expectativa de que, em última instância, quer dizer, nas suas conclusões finais, tudo aquilo que eu estou ensinando seja harmônico com a doutrina da igreja, mas em muitos casos eu não sei julgar se é ou não é. Também é fato que, como eu sou um filósofo e não um teólogo, eu nunca raciocino a partir das Sagradas Escrituras ou da doutrina da igreja, nunca. Eu estou raciocinando a partir, vamos dizer, dos fatos da experiência. E os fatos da experiência podem ser explorados em mil e uma direções diferentes. E nem tudo o que se diga deles tem como ser conferido, tá certo, com a doutrina católica. Por quê? Porque não tem conteúdo dogmático suficiente para isto. Então, vamos dizer, aprender a ler as coisas nesse sentido, aprender a distinguir o que é um texto que tem alcance dogmático, às vezes, embora não ser formalmente dogmático, ele pode ter um alcance dogmático, no sentido em que leva a certas conclusões sobre o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a doutrina da igreja. Aprender a distinguir essas coisas, então, é absolutamente fundamental para qualquer estudante que chega aqui. Quer dizer, ele já tem que ter o pressentimento de que existem gêneros literários, existem níveis de predicação, existem os quatro discursos, tá certo? E de que aprender a ler e distinguir esses vários níveis é a primeira condição para o estudo desse material que nós estamos passando para vocês. Quer dizer, e se depois de um ano de aula o cara não percebeu isso ainda, então é evidente que não tem qualificação para isso. Então, eu não vou tomar nenhuma providência ainda, mas aviso, o primeiro que eu souber que foi conferir, foi falar com o bispo, foi falar com o padre, olha, padre, o homem disse tal coisa, vê se é herético. O primeiro que fizer isso será expulso. Por enquanto, eu não estou expulsando ninguém, não estou dando sequer o nome do cidadão que fez isso, tá certo? Mas eu não tenho a menor dúvida de expulsar desse curso e fazer a expulsão em público. Diz, ó, seu fulano de tal, rua tal, número tal, CPF, RG, telefone, foi expulso do meu curso por total incapacidade para estudo filosófico. Tá certo? Então, ou você confia na idoneidade do que eu estou lhe ensinando, ou se você precisa de um fiscal superior a mim, vai estudar com ele. Eu não conheço, na Igreja Católica do Brasil, nenhuma pessoa qualificada para julgar o que eu estou falando. Nenhum. Se tiver, é um milagre, me informe onde está. E eu sei que as pessoas mais qualificadas que eu conheço reconhecem, primeiro, que não há nenhum problema naquilo que eu estou ensinando, né? Embora possa haver em alguns escritos meus de 20 ou 30 anos atrás, problemas que eu mesmo identifico e que eu mesmo trato de corrigir, ou então que a questão é prematura, porque as ideias, os conceitos não estão suficientemente elaborados e não têm uma forma final, ou então que eles mesmos não estão qualificados para julgar a coisa. Ora, é evidente que essas coisas acontecem também porque o brasileiro hoje é um povo muito nervoso e muito inseguro. E todo mundo está procurando uma autoridade ao qual se apegar. Eu digo, olha, e a primeira condição para você ir adiante nesse estudo é você saber que você não vai encontrar essa autoridade. Por exemplo, se você está muito confiante, diz, não, eu vou aqui, pode haver quantas discussões haja. Tudo se pode discutir, mas em última instância prevalece o quê? O ensinamento da igreja. Eu digo, muito bem, então quem representa a igreja? Se você vê as discussões entre o pessoal tradicionalista, né, e o pessoal pós-conciliar, você já vê que é quase impossível você saber com certeza quem tem a palavra autorizada da igreja, nem mesmo o Papa. Porque se você pega essas conferências do irmão Michael Diamond, do monastério aqui em Nova York, ele faz acusações de heresia tão fulminantes contra o Papa. Ele faz umas 2.000 acusações, das quais muitas eu acho furadas, mas outras eu não sei como responder. E dessas acusações, conclui que o mandato do Papa não é válido. Você sabe resolver essa questão? Não, eu também não. Então, qual é a minha orientação? Eu continuo seguindo a orientação do Papa até prova em contrário, mas eu não tenho certeza absoluta de que o mandato dele é válido ou não é. Eu não tenho. Então, nós temos, quando você está em uma dúvida e você não, honestamente não sabe como resolver a dúvida, você tem que adotar uma posição provisória e experimental tentando ser honesto. Então, por exemplo, tem trechos que Ratzinger escreveu 20 ou 30 anos atrás, o negócio da divinização do homem, um pouco na perspectiva do Théâtre de Chardin, que parecem realmente heréticos, mas ele não os escreveu como Papa. Então não sabemos se ele conserva essas ideias ou se ele mudou. Então não se pode acusar o Papa de herético, embora possa dizer o cardeal Ratzinger foi herético. É possível. Depois do mandato dele, ele não fez nada de errado, que eu saiba. Não tem um pronunciamento dele que me pareça sequer ambíguo. Tudo está muito claro ali. Então, eu não tenho a menor capacidade para opinar nesta coisa. Então, o que nós temos que fazer é tentar ser o mais honesto possível perante o próprio Deus, tá certo? E esperar que venha do céu um esclarecimento definitivo dessas questões. Não cabe acusar ninguém, sobretudo com a veemência com que o pessoal da Sociedade São Pio X acusa. Não cabe também acusar a Sociedade São Pio X, porque são todos cristãos, são todos católicos, são pessoas que merecem o maior respeito. Então, o Monsenhor Lefebvre, eu acho que o Monsenhor Lefebvre passou, se não é santo, passou muito perto, tá certo? O que não quer dizer que ele esteja certo em tudo. Porque a história da igreja está cheia de casos de santos que erraram monstruosamente no julgamento de outros. Tá certo? Então, nós estamos numa época de enorme confusão, como foi uma época de confusão esse tempo de René Descartes. Na verdade, uma confusão que começa no século XV, tá certo? E que chega em alguns casos, como no caso de Maquiavel, que eu mencionei aqui para vocês, quer dizer, chega a ser a confusão demoníaca, quando ninguém é capaz de se orientar. Tá certo? Então, nós, como filósofos, estudantes de filosofia, na verdade, são todos filósofos, na medida que estão buscando isso. Filosofia consiste exatamente em você, consiste exatamente nessa busca, nesse esforço e na confiança em que a sabedoria existe e, de algum modo, ela pode chegar até nós, tá certo? Nós, enquanto filósofos, tudo o que nós temos que fazer é continuar buscando, continuar procurando com sinceridade. Então, dizer como Pascal, eu não respeito nem aqueles que negam, nem aqueles que afirmam, eu só respeito aqueles que buscam entre gemidos, ceux qui cherchent en gémissant. Só esses merecem respeito. Veja, mesmo quando você tem uma verdade final, um dogma da igreja. Sobre essa verdade final nunca se refere a tudo que existe, se refere a algum ponto de doutrina. Então, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo. A Ascensão da Santíssima Virgem Maria, e assim por diante. Então, quanto a esses pontos, não há discussão. Mas como daí nós vamos deduzir desses poucos pontos de doutrina católica assentada pelo dogma, como que nós vamos deduzir daí conclusões para todas as questões filosóficas que nós podemos levantar? Isso é tão absurdo. Você olha, Querem conhecer a doutrina católica? Então vocês peguem o livro do Denziger, o Enchiridion, onde ele coloca lá todos os dogmas. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Então, é um livro, muito menor do que a Bíblia, né? Tá certo? É grande, mas menor que a Bíblia. Então, e como eu poderia deduzir daqueles dogmas conclusões para todos os domínios da realidade e para responder a todas as questões de ciência e filosofia que existem? Isso é absolutamente impossível. Impossível, né? Então, por isso mesmo, não é possível você fazer comparação entre a doutrina católica e investigações filosóficas. O que você pode fazer é o seguinte: se o sujeito criar uma corrente teológica nova, afirmando formalmente dogmas que são contrários da Igreja, e apresentando isso em nome da Igreja, então você está num caso de heresia. Se o sujeito apresentar outro corpo de dogmas, mas disser que não é católico, não tem como acusá-lo de heresia. Ele é um ateu, é outra coisa, é qualquer coisa, mas herética não é. A heresia consiste em assumir indevidamente a voz da Igreja. Falar como porta-voz da Igreja sem selo. Por exemplo, a teologia da libertação faz isso. Ela está vendendo para as pessoas uma doutrina anticatólica, que não é apenas não católica, é anticatólica, como se fosse católica. Então o fiel vai lá, acredita que ele está indo na Igreja Católica e obedece a esse desgraçado. Tá certo? Então, no caso, nós temos uma doutrina teológica. Não são livros de filosofia. Né? Então, eles estão proclamando dogmas. E os dogmas que eles proclamam são contrários à Igreja. Então, aí é claramente um caso de heresia. Tá certo? Eu não me lembro jamais de ter dado sequer orientação prática quanto à vida religiosa de cada um. Nunca fiz isso. Não me considero qualificado para isso. Aliás, alguém me manda aqui, Marcos Vinícius, me pergunta: o que o senhor acha do atual catecismo da Igreja, também do atual Código de Direito Canônico? Eu não tenho nenhuma qualificação para opinar sobre isso. Nenhuma. Isso aí precisa. Eu precisaria ter dedicado, vamos dizer, ao estudo da doutrina da Igreja o mesmo tempo que eu dediquei ao estudo da filosofia. Mesmo assim, eu teria que opinar com muito cuidado, com todo respeito, com cuidado para não, vamos dizer, não ferir injustamente ninguém. Tá certo? E para não infringir a doutrina da Igreja em ponto nenhum. Isso é muito difícil. Então, quando eu proponho a vocês o voto de pobreza em matéria de opiniões, é porque eu mesmo o pratiquei e pratico ainda. Eu procuro ter opiniões apenas sobre aqueles pontos aos quais eu dediquei algum tempo. Né? Veja, a sua opinião vale o quanto você dedicou a ela. De quanto tempo você levou para você criar essa opinião? 2 minutos? Então, né, assim, você pega, divide por... Vamos dizer, faz assim, uma conta razoável. Divide por 100. O tempo de audição que uma opinião merece é 1/100 do tempo que você levou para produzi-la. Vocês imaginam, por exemplo, você pega uma teoria qualquer sobre qualquer coisa. Você pega a teoria da relatividade. Quanto tempo Einstein levou para elaborá-la? É? 30 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, desde as primeiras intuições que ele teve até que ele chegou, vamos dizer, a tal teoria geral da relatividade. 30 anos? Bom, você não vai ficar 30 anos estudando a teoria de Einstein. Você conhece algum físico que na universidade teve um curso de 30 anos sobre a teoria da relatividade? Nenhum teve. No máximo, teve um curso de 2 anos. Não é isso? Não. Então, qual o nível de atenção que as suas opiniões merecem? Eu digo, merece mais ou menos a atenção, um pouco da atenção que você mesmo prestou a ela. Agora, se a opinião saiu assim de repente, levou 2 segundos para ser criada, por que nós temos que ouvir? Então, o direito a ter uma opinião é correspondente ao direito de não ouvi-la, ao direito de não lhe prestar atenção. Porque se todas as opiniões tivessem direito à atenção alheia, façam as contas, veja que seria absolutamente impossível. Você tem aí 30 pessoas numa sala, né? Imagina que cada um tivesse direito à atenção completa dos outros para as suas opiniões. O negócio não terminaria tão cedo. Então, isso quer dizer que nem todas as opiniões merecem atenção pública. Algumas são simplesmente coisas que você pensa. Você está lá sentado no banheiro, ocorre uma ideia de, bom, muito bem, então você prestou atenção periférica à sua ideia durante dois segundos, né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que sentar para ouvi-la, né? Se eu digo essas coisas, é porque eu acredito que o ser humano tem a capacidade de chegar a ter opiniões razoáveis sobre as coisas, né? Sobre muitas coisas. Qual é a condição, quer dizer, da opinião razoável? Quer dizer, nós já aproveitamos, tiramos esses acontecimentos aí da semana e os transformamos em problemas filosóficos, né? E aproveitamos para continuar ensinando a partir do que eles nos sugerem. E qual é a condição para você ter uma opinião razoável? Bom, a primeira coisa é que essa opinião seja verdadeiramente sua, isso é, que você acredite nela. Isso não quer dizer que você tenha que acreditar 100%, mas quando eu digo acreditar nela, eu quero dizer que você tem que saber o quanto você acredita nela. E, evidentemente, aí vamos diretamente à questão dos quatro discursos. Você acredita que essa sua opinião reflete uma coisa que é possível, né? Uma coisa que é verossímil, parece verdade, que é uma coisa razoável ou que é uma coisa absolutamente certa. É claro que se você não é capaz de saber qual é o nível de credibilidade da sua opinião, então você não sabe nada a respeito dela. Então, primeira coisa, examine a sua opinião e veja em qual desses níveis você acredita nela. Eu nunca vou me cansar de repetir isso, porque isso é a base de tudo que eu estou ensinando. Isso é o preliminar. Quer dizer, quanto vale a sua opinião para você mesmo? E quais são as razões que você tem para acreditar nela? Segundo, você tem que saber de onde saiu a sua opinião. Se ela veio do meio social, se foi alguma coisa que você leu, se foi alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que a sua mãe lhe disse, tá certo? Alguma coisa que surgiu por geração espontânea. Você tem que saber qual é a origem, porque na origem vem a carga semântica da opinião. Muitas vezes, nós chegamos a conclusões mediante um percurso cerebral que é de uma complexidade enorme. E é muito difícil você saber a origem daquilo. Mas tão logo você consegue uma expressão mais ou menos acabada, sobretudo você consegue montar uma frase ou montar um esquema, você tem a impressão de que aquela opinião adquiriu uma certa autonomia em relação à sua própria origem. E que você pode discuti-la a partir desta forma mais ou menos final que você lhe deu. Mas isso está completamente errado, porque qualquer que seja a forma final, a opinião continua carregando a carga semântica que é a da sua origem histórica. Ou seja, quando você a emite, você está intimamente associando essa opinião a imagens, a experiências, a sentimentos que você teve no percurso da formação daquilo. Vamos dizer, a terceira condição é que você tenha consciência do problema ao qual você está respondendo. Quer dizer, a sua opinião é uma resposta a quê? Qual é o problema da qual a sua opinião é a solução? Qual é a pergunta da qual a sua opinião é uma resposta? Se você, uma vez que tem a opinião, você não é capaz sequer de formular a pergunta da qual é uma resposta, então eu digo, você não entende a sua própria opinião. Porque você não sabe a respeito do que ela é uma opinião. É evidente que toda a afirmação filosófica é resposta a uma pergunta, é resposta a uma dúvida, é reação a um problema. E identificar os problemas é, evidentemente, a primeira condição da investigação filosófica. Vamos dizer, a opinião filosófica, ou política, ou moral, ou sociológica, né, amputada da pergunta a qual ela responde, ela não significa nada. Porque você não pode saber qual é o nível de predicação e qual é o nível de credibilidade na qual você está afirmando aquilo. Então, isto eu tenho tentado desenvolver aqui com vocês desde o início. Mostrar quais são os problemas, quais são as dificuldades e como nós podemos encaminhar, vamos dizer, uma investigação séria, a respeito. Então, a quarta condição é que o problema seja realmente um problema. Ou seja, nem toda pergunta, nem toda dúvida, nem toda inquietação que você tem corresponde a um problema filosófico substantivo. Muitas vezes se trata apenas, vamos dizer, de uma dificuldade lógica ou de... Às vezes se trata apenas de um problema pessoal seu, que você extrapola e ao qual você dá uma dimensão universal, indevidamente. Então, o problema tem que ser testado antes de qualquer tentativa de solução. É preciso você ter certeza de que o problema emana da realidade da experiência, de que ele tem uma substantividade, por assim dizer, factual, e não somente, vamos dizer, uma formulação lógica bonita. Por exemplo, as pessoas vêm sempre com aquela maldita questão. Por que que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque como é que Deus permite isso? Quem não formulou esta questão alguma vez? Essa questão é uma das maiores idiotices de todos os tempos. Porque ela parte da premissa de que não deveria ser assim. E me prove que não deveria ser assim. Então... Um momento que estão chegando umas pessoas aqui, eu não quero interromper. É melhor interromper formalmente do que ser interrompido. Então, vamos continuar. Essa pergunta de como é que Deus permite o mal, ou de por que coisas más acontecem a pessoas boas. Tem até um livro famoso de um rabino que chama assim, Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Né? E o rabino então, faz das tripas coração para explicar esta questão. Ora, a questão pressupõe que se coisas más acontecem a pessoas boas, ou se existe o mal de modo geral, não deveria ser assim. Qual é a prova que você tem de que não deveria ser assim? Por que que o simples fato de acontecerem coisas más escandaliza a sua razão, escandaliza o seu pensamento? E, ademais, o fato de você se escandalizar com alguma coisa não transforma essa coisa num problema filosófico legítimo automaticamente. A mim me parece, ao contrário, me parece óbvio que se Deus é amor infinito e é o bem infinito, não existe nenhuma maneira desse bem infinito se manifestar no nosso campo finito. E, portanto, vamos dizer, a existência do mal, como eu percebi isso, eu ainda era jovem, eu percebi isso, a existência do mal jamais escandalizou a minha mente, ainda que desagrade ao meu estômago. Claro, o mal me incomoda. Se uma pessoa me dá uma martelada na cabeça, eu não considero aquilo tão bom quanto se me desse um afago. E eu também tive muitos problemas na vida, talvez mais do que com a maioria das pessoas que eu conheço. Então, o mal não me agrada de maneira alguma, sobretudo quando ele acontece à minha pessoa. Mas nem por isso ele se torna um problema filosófico legítimo. Então, a total falta de legitimidade desta questão já me apareceu no começo dos meus estudos filosóficos, quando eu vi que eu não tinha prova nenhuma de que não deveria ser assim. Porque o que estava em questão não é a bondade de Deus, mas a manifestação da bondade de Deus no mundo. Não é isto? Então eu pensei assim, bom, Deus é amor infinito. Como é que ele poderia infundir ou me dar este amor infinito? Ele não pode. Não por causa de uma limitação dele, mas por causa da minha limitação. Por exemplo, ele poderia me dar assim, ao mesmo tempo, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a beleza, toda a felicidade. Ele não pode porque não cabe em mim. Então, veja, nós vivemos dentro de um campo finito que é definido pelas suas limitações. Vocês podem fazer uma imagem. Vocês imaginam o nosso mundo, que nós temos como se fosse, vamos dizer, uma bolinha, que aqui está flutuando ou está submergida num oceano. Esse oceano é infinitude divina, portanto, é infinitude do amor divino, infinitude do bem divino, etc, etc. Como é que você vai fazer o bem divino entrar ali? Isso quer dizer que muita coisa que na escala divina é o bem na sua expressão máxima e infinita, às vezes só pode aparecer na nossa pequena escala sob forma invertida. Porque na passagem do infinito para o finito, você tem como se fosse um aparato deformante. Você vê que desde que existe o cristianismo, os santos e místicos dizem que nós devemos agradecer a Deus o bem que nos sucede e também o mal. Por que que eles dizem isso? Porque muitos dos males que nos acontecem são apenas a inversão do bem ao transpor-se para a nossa escala finita. Então, se você levar em conta o que eu disse nas aulas sobre a alma imortal, você percebe que, encarando essas coisas desde a perspectiva da alma imortal, elas mudam de significado instantaneamente. Em primeiro lugar, pela desproporção que existe entre qualquer mal deste mundo e uma vida imortal. Se você está destinado a durar para sempre, tá certo? E isto hoje em dia já me parece suficientemente óbvio, né? Qual é a posição, qual é o lugar que ocupa dentro desta vida, sem limite, o mal que você sofreu aqui? Você verá que qualquer quantidade de dor que você sofra, ela tem um limite temporal definido. Ninguém pode suportar uma dor ilimitada, ilimitadamente. Não é isso? Então, toda dor, todo sofrimento é limitado. Por definição. E a sua vida é ilimitada, por definição. Então, esta é a sua verdadeira modalidade de existência. A escala da imortalidade. E como aparece na escala da imortalidade o mal que você sofreu temporariamente? Ele não se desfaz. O cálculo que eu estou, vamos dizer, o enfoque que eu estou fazendo não é quantitativo. Não, você vai durar para sempre e os seus sofrimentos durarão só um pouquinho. Não é quantitativamente que eu estou abordando a coisa, é qualitativamente. Então, a que realidade corresponde na escala da vida imortal o mal temporário que você sofreu aqui? ele é evidentemente parte, ele é evidentemente um elemento do próprio processo de significação do bem ilimitado que você, que corresponde à sua alma imortal. Então não é que, só que medido na escala da imortalidade, todo mal será apenas temporário. Não é disso que eu estou falando. Na passagem para a escala imortal, o mal muda de significado. Estão entendendo isso? Mais ou menos, né? Então, se na escala da alma imortal o bem ao qual você tem acesso é ilimitado, e se ao mesmo tempo você conserva a recordação da sua vida terrestre, cada mal que você sofreu aqui é um elemento formador do bem que você está recebendo. E é um elemento de contraste sem o qual a consciência humana não poderia sequer apreender o bem que ela está recebendo. Está entendendo? Então, basta isso para você perceber que o problema do mal, ele só existe se você partir da premissa de que tudo deveria ser o bem. É? Mas como seria possível tudo ser o bem na escala da finitude? Não é possível. Na escala finita, os bens são finitos, são, portanto, limitados, e, vamos dizer, na fronteira aparece o mal, necessariamente. Em segundo lugar, se você considerar que o universo todo é criação de Deus, e que Deus não pode fazer outro Deus igual a ele, então, na própria passagem do Criador ao mundo criado, se introduz um elemento de limitação. E essa limitação significa que no universo há um determinado coeficiente de mal e de absurdidade que é inerente, quer dizer, à própria limitação do mundo criado. Então não poderia ser de outra maneira. É? Então é evidente que a presença do mal incomoda a minha pessoa, incomoda o meu coração, incomoda o meu estômago, incomoda o meu bolso. Mas não incomoda a minha razão. A existência do mal não é irracional. Porque irracional quer dizer desproporcional. Mas a existência do mal, ela reflete justamente a proporcionalidade entre o finito e o infinito. Então não há nada de errado aí. No entanto, quantos neurônios não se gastaram para tratar dessa questão e arrumar explicações? Fala, por que que tem que ter uma explicação? Hã? Se não poderia não ser assim. Se isso está na própria natureza das coisas. Hã? Então, e daí nós temos a quinta condição da investigação filosófica, que é a plena aceitação da natureza das coisas. É você entender que não é a sua inteligência que vai determinar a medida do certo e do errado, a medida do verdadeiro e do falso, mas que essa medida existe em si mesma. Existia muito antes de você ter nascido, de você ter aparecido até como projeto humano, tá entendendo? E que nós temos tudo a aprender no universo onde estamos e nada a ditar, nada a decretar. Né? E eu acho que quem não entende isso não está, não é um filósofo. Porque a própria definição da filosofia, quer dizer, como amor à sabedoria, pressupõe que a sabedoria existe, né? E que você não nasceu com ela. Que ela é algo a ser alcançado. Pressupõe também que você nunca vai alcançá-la integralmente ou perfeitamente. E portanto, que esta vida exige uma abertura e uma permanente, como se fosse uma dissolução permanente da forma que a nossa mente adquiriu, para que ela possa absorver novas formas superiores, né? Cada vez mais vastas, cada vez mais integradas, até o último dia da sua existência, né? E mesmo que você viva 140 anos ou 400 anos, tá certo? Você não vai absorver a sabedoria como um todo. Isso é impossível. A sabedoria divina, o Logos divino, sabe tudo. Então é um conhecimento infinito. Como é que você pode meter um conhecimento infinito dentro de uma mente finita? Não pode, né? Então isso quer dizer que, mesmo como alma imortal, você nunca chegará ao conhecimento perfeito de Deus. Né? O que Deus vai te dar, quer dizer, é o amor divino dentro daquilo que seja permitido pela forma da sua alma pessoal. Até o extremo limite que ela possa. Quer dizer, Deus também te amplia, tá certo? Ele te abre e infunde novos conteúdos vivificantes. Mas isso não vai terminar. Você não vai virar Deus. Isso é muito importante, né? Então, por isso é que a igreja ensina que o estado celeste é estado de contemplação de Deus e não de transformação em Deus. Não é isso? Pode-se usar, às vezes, a expressão divinização, mas é uma figura de linguagem. Não é exato? Nós podemos até dizer, como figura de linguagem, podemos até raciocinar platonicamente, né, e dizer que se Deus nos conhecia antes de nos ter criado materialmente, tá certo? A forma da nossa alma implicava naturalmente algum conhecimento, ou a potencial para algum conhecimento. Não é isto? Mas isso não quer dizer que materialmente tivéssemos conhecimentos antes de nascer. Porque se você só existe como possibilidade, então o conhecimento que você tem é uma possibilidade de conhecimento e não a posse efetiva do conhecimento. Então, quando no processo da anamnese platônica a alma se recorda, entre aspas, de conhecimento, o que ela está fazendo? Ela está efetivando possibilidades de conhecimento que estavam nela. Ela não está pegando num depósito material de conhecimento, alguma coisa que já estava lá e puxando para fora, tá certo? Platão pode descrever assim, mas ele em nenhum momento coloca isso como se fosse uma tese dogmática sobre a constituição da realidade. Em todos os diálogos platônicos, você vê que esse processo anamnético, quer dizer, ele é um processo pedagógico, e não a afirmação de verdades definitivas sobre a constituição da realidade. Se você as lê como afirmações nesse sentido, afirmações finais sobre a constituição da realidade, você vai chegar à mesma conclusão que chegou o Etienne Couvert no livro da. Que é um livro que eu aprecio muito, mas que está cheio de erros de interpretação filosófica. Então ele vai dizer, ah, isso aí é herético, né? Evidentemente. Mas, bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, seria herético se fosse transformado em afirmação definitiva sobre a constituição da realidade. Mas você vê que em todas as questões decisivas que Platão trata, ele vai elevando o indivíduo, através do processo dialético, até um ponto em que a verdade se torna indizível e tem que ser sugerida através de um mito. Então, como que nós vamos transformar um mito, né, numa afirmação dogmática? Eu digo, ah, você pode até fazer isso, mas certamente do mesmo mito sairão muitas interpretações dogmáticas diferentes, das quais umas serão verdadeiras, outras serão falsas. O que acontece exatamente a mesma coisa com o Evangelho. O Evangelho também tem coisas que vêm em linguagem mitopoética. Então, como é que vamos transformar isso em dogma? Bom, precisamos interpretar, tirar o conteúdo tético, o conteúdo afirmativo que tem ali, e de um mesmo símbolo tiraremos vários, dos quais alguns serão verdadeiros, outros serão falsos. E é exatamente isto que a igreja faz para chegar ao dogma. Pega as várias interpretações possíveis, diz, olha, esta aqui confere, esta outra aqui não confere. Mas um salto direto da linguagem mitopoética para a linguagem dogmática é absolutamente impossível. O salto é sempre mediado pelas interpretações. E estas é que serão, vamos dizer, ortodoxas ou heréticas. Existe ainda uma sexta condição da investigação filosófica, que é a de que as questões tenham não apenas importância objetiva e validade objetiva, quer dizer que os problemas tenham sido testados e provado a sua verdadeira problematicidade, provado que são problemas e não apenas impressões de problema. Mas é preciso que ele seja um problema para você. Ou seja, que você está buscando aquilo porque você foi efetivamente chamado a enfrentar aquele problema. E não porque o problema ele foi sugerido apenas num programa universitário, e porque você é obrigado a escrever uma tese sobre aquilo que o seu professor mandou. É isso. A conversão da filosofia em profissão universitária criou esta dualidade. Quer dizer, por um lado, a filosofia é um corpo de problemas e conhecimentos, de métodos, etc, etc. Por outro lado, ela tem uma estrutura funcional. Não é isso? Tem o regulamento, tem a estrutura, tem a hierarquia administrativa da universidade, etc, etc. E existe o elemento carreira. Essas três coisas, vamos dizer, elas não coincidem nas suas finalidades nem no seu funcionamento. E nem poderiam coincidir. É impossível que coincidam. Então, podemos formular a questão da seguinte maneira. Se a filosofia é uma atividade cognitiva humana, voltada à aquisição da sabedoria na medida máxima admitida ao ser humano, e se nós temos já todo um patrimônio de experiências vividas pelos filósofos anteriores, etc, etc, em que medida seria possível você criar uma organização funcional humana que servisse a essa atividade cognitiva perfeitamente? Entenderam a pergunta? Aqui você tem um corpo de problemas e de investigações. E aqui você tem uma estrutura organizativa. Por exemplo, o Liceu Aristotélico. Nós podemos dizer que o Liceu Aristotélico foi tão maravilhosamente organizado que ele serviu às finalidades da filosofia aristotélica perfeitamente? Não, ele serviu enquanto Aristóteles estava vivo. No dia seguinte, baixou o nível formidavelmente. O Liceu continuou existindo. Mas os seus chefes, seus líderes, seus administradores não eram necessariamente as pessoas que melhor entendiam os propósitos da atividade aristotélica e da filosofia aristotélica. Então, nem mesmo o Liceu Aristotélico, que foi no seu tempo uma verdadeira maravilha. O Liceu Aristotélico era por si mesmo uma universidade inteira, abrangia 40, 50 disciplinas, e ainda tinha uma existência, um substrato material constituído de biblioteca, museu, zoológico, foi Aristóteles que inventou jardim zoológico. Tinha tudo isso e, no entanto, digo, não funcionou. Ah, mas as universidades medievais, né? Eu digo, bom, meu filho, o que chega para você das universidades medievais foi a fina flor do que sobrou. Não é isto? Então, sobrou as obras de São Tomás de Aquino, sobrou Dan Scott, sobrou São Boaventura, sobrou uma série de joias. Agora, você imagina contra quanta besteira, né? Estas joias tiveram que se afirmar? Vocês são capazes de imaginar quantas, vamos dizer, intrigas administrativas e políticas, né, apareceram? Vocês têm ideia, por exemplo, das dificuldades que Santo Alberto Magno e seu discípulo Santo Tomás tiveram que enfrentar no começo? Contra reitores, administradores, etc, etc, que, inclusive, os chamavam de heréticos. Então, a Universidade Medieval, quando você lê só o que sobrou de mais elevado que ela produziu é uma maravilha. Né? Mas quantos professores tinha? Quantos alunos? Né? Eram todos tão sábios quanto Santo Tomás ou Santo Alberto? Não, tinha naturalmente um monte de medíocre que subia na carreira, né? E se aproveitava da sua posição na hierarquia para atrapalhar quem estava querendo fazer o serviço direito. Então, a perfeita coincidência entre os fins da filosofia e a organização funcional da sua atividade é impossível, como isso é impossível a qualquer outra atividade humana. Se você perguntar, é possível você montar uma fábrica de carros, fábrica de automóveis, que sirva perfeitamente às finalidades do automóvel? Por exemplo, qual é o ideal do automóvel? Né? É você produzir o máximo de movimento com o mínimo de gasto. Não é isso? Então, este é o objetivo. Existe alguma fábrica no mundo que faça isto? Existe alguma empresa de automóveis que faça isso? Não. Porque ela não, uma empresa de automóveis não visa só a produzir automóveis, né? Ela tem que dar emprego para certas pessoas. Ela tem outras funções sociais a cumprir e essas funções entram em choque. Por exemplo, quando você vê, né? Agora mesmo eu estava conversando aqui com o André França a respeito do computador Macintosh, que foi inventado por uma outra empresa que não quis produzi-lo. Então, o sujeito que seria o fundador da Macintosh foi lá e comprou aquilo e começou a fabricar. Por que que não quiseram produzir? Se a ideia era boa, se o computador era monstruosamente eficiente. Então, veja, a atividade de fabricar computadores é uma coisa, e a atividade de uma empresa que fabrica computadores só parcialmente se identifica com aquilo. Então, isso quer dizer que a própria hierarquia administrativa, ela, além de dever servir à finalidade material de produzir e vender isto ou aquilo, ela tem que servir a outras finalidades que são internas. Ela tem que se manter de algum modo. E não é possível você criar uma hierarquia administrativa sem que as pessoas ocupem postos. E, em princípio, como regra número um, cada pessoa acha que deve estar no posto mais elevado e as outras pessoas no posto mais baixo. Isso não é por maldade, não é por egoísmo, isso é simplesmente a natureza das coisas. Então, não tem nenhuma pessoa que voluntariamente, né, escolha, por exemplo, ter um salário menor do que o outro que está fazendo o mesmo serviço. Porque se ele aceitar um salário menor, eu sou um sujeito humilde, mas aqui nós dois somos varredores, mas ele ganha 10 vezes mais do que eu, mas eu acho que justo, porque ele é um sujeito melhor, mais bonito, etc, etc. Se ele fizer isso, achando que está agindo por bondade, ele está prejudicando outras pessoas, que também vão ter os seus salários rebaixados. Então, ele é obrigado a lutar por uma certa posição. O que que isso tem a ver com as finalidades materiais da empresa? Nada, porque esse problema é o mesmo em toda organização hierárquica. Seja uma igreja, uma fábrica de automóveis ou uma faculdade de filosofia. Então, isso quer dizer que o perfeito ajuste entre a atividade filosófica e a sua encarnação universitária é materialmente impossível. E é por isso que você verá que, ao longo dos tempos, a atividade filosófica, às vezes, se encarnou numa manifestação universitária e, às vezes, numa manifestação extra-universitária. Por exemplo, no momento, no Brasil, é impossível fazer filosofia séria dentro da universidade. Impossível. Então, aparece uma coisa como este curso. Numa outra época, talvez o conflito não fosse tão grave e talvez fosse possível produzir filosofia boa dentro da universidade. No Brasil jamais aconteceu, mas em outros lugares aconteceu. Tá certo? Então, isso quer dizer que a partir Se você procurar, ao longo da história, as várias encarnações sociais e administrativas da filosofia, você vê que elas foram infinitamente variadas. Você pegar o Liceu Aristotélico, a filosofia, as universidades medievais, a Universidade Alemã, a Universidade Francesa, tal como se constitui o ensino oficial da filosofia, tal como se constitui na França no século XIX, depois, os institutos de filosofia dos países socialistas, da União Soviética, certo? Você vai ver que é uma variedade de organizações diferentes, teoricamente feita para servir a mesma coisa. E nenhuma dessas formas organizativas é perfeita. Isso quer dizer que quando você está exercendo a filosofia profissionalmente, entre aspas, como filósofo universitário, você tem ali um forte motivo para você se afastar do seu verdadeiro centro de interesse pessoal, vivo, e assimilar interesses externos que simplesmente convêm à organização. A própria escolha de temas, a escolha da bibliografia, etc., etc., pode refletir interesses que não têm absolutamente nada a ver com o conteúdo que você está estudando. Não é isso? Então, a mesma coisa se aplica a qualquer organização eclesiástica. Então, a igreja, ela existe para ela transmitir não somente o ensinamento, mas a própria bênção do Cristo ao mundo. Quer dizer, a igreja existe para levar as pessoas para o céu. Só para isso que ela existe. Mas ela pode fazer somente isso? Não, não é possível, porque ela tem que ter uma existência material, administrativa, etc., que não pode funcionar de acordo com esta finalidade. Ela tem que subsistir no mundo. Então, evidentemente, isso vai criar um choque e você vai ter uma boa parcela do clero que está dedicada à subsistência da igreja no mundo enquanto organismo administrativo e até como organismo financeiro, econômico, e que pouco estão fazendo pela salvação das almas, embora estejam provendo as condições materiais para que outros possam fazer. Em terceiro lugar, é uma organização hierárquica, e é natural que, por mais que as pessoas tentem ser humildes, elas concorram por postos. Às vezes, porque acreditam que se tivessem mais poder, poderiam fazer um bem maior. Não é isso? Hoje em dia, praticamente todo mundo acredita que o mundo seria melhor se ele tivesse o poder total sobre o mundo. Não é isso? Você pega qualquer militante petista, ele acredita piamente nisso. O mundo só está ruim porque não sou eu que estou mandando. Eu estou convencido precisamente do contrário. Graças a Deus não sou eu que mando no mundo, senão estaria muito pior. Isso eu tenho certeza. Porque eu teria que tomar decisões sobre uma pá de coisas que eu ignoro completamente. Tá certo? E eu já aprendi que você ter opiniões e ter confiança nas suas opiniões é a melhor maneira de você fazer o mal. Aí eu tenho que concordar com o Cioran. Ele disse que os cépticos, os caras que não acreditam em nada, fazem muito menos mal do que aqueles que acreditam. Falam, é verdade, se ele não acredita em nada, então ele não manda nada, ele não dá ordem para ninguém. Isso se ele for coerente, porque eu também conheço cépticos que só são cépticos intelectualmente. Mas na prática eles vivem dando ordens. Então, o mundo está cheio de pessoas que pregam a dúvida, mas que ao mesmo tempo lhe impõem as suas certezas com o dogmatismo do crente. Você experimenta discutir com qualquer ateu militante. Ele diz que ele não acredita, mas ele quer lhe impor a sua falta de crença como se fosse uma crença. Porque ele acha que ela é um valor. Quer dizer, você não crer em Deus, para ele, é um grande mérito. Tá certo? Então, tem para ele um valor moral e, portanto, ele acha que ele pode impor aquilo a todo mundo. Na verdade, mais pessoas foram sacrificadas à descrença do que a qualquer crença, porque a descrença adquire, na prática, o valor de uma crença ativa. Tá certo? Então, quando eu falo, vamos dizer, da autenticidade do problema, existe a autenticidade objetiva, né? Quer dizer, aquele problema é realmente um problema e não apenas uma dificuldade lógica ou uma dificuldade pessoal. Mas, por outro lado, você tem que ter a certeza de que você considera aquele problema tão, tão, tão, tão, tão importante que você dará o melhor de si para resolvê-lo. Então, de certo modo, tem que ser um problema pessoal também. Mas um problema pessoal de segundo grau. Então, não é na hora que você está sofrendo materialmente com o problema que é a melhor hora para você fazer uma investigação filosófica a respeito. Você precisa ter uma certa distância. Então, o processo filosófico se resolve exatamente como Coleridge dizia que se faz poesia, que é emotion recollected in tranquility. Quer dizer, a emoção recordada na tranquilidade. Então, este, vamos dizer, é preciso que o problema seja genuíno, que você tenha um interesse moral profundo nele, mas que, ao mesmo tempo, você não, já não o esteja sofrendo com a intensidade que aquele problema teria se estivesse presente na sua vida prática. Estão compreendendo isso? Então, essas seis condições, sem elas, não tem estudo filosófico algum. Agora, se o indivíduo acredita piamente que a doutrina da Igreja tem resposta para todas as questões, ele não vai estudar nada disso. Outro dia, por exemplo, tem um amigo meu aqui, ao qual aconteceram uma série de coisas ruins, e ele está buscando uma explicação bíblica para o que lhe aconteceu. Ora, está aí uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou sem dinheiro, vou buscar uma explicação bíblica de por que eu estou sem dinheiro. Eu acho isso uma blasfêmia enorme. Deus não escreveu a Bíblia para pôr dinheiro no meu bolso. Não é isso? Então, por que a Bíblia deve responder a este problema? E as pessoas, vamos dizer, que emergem numa atmosfera religiosa, elas muitas vezes têm essa expectativa. Né? Deus sabe tudo, a Bíblia é o livro de Deus, então a resposta deve estar lá. O mundo está cheio de padres, pastores e crentes que fazem isso. Né? Deus não tem resposta nenhuma. E frequentemente, os nossos problemas não têm solução alguma. Né? Não tem nem sequer explicação. Então, coisas como essa que aconteceu no grupo do Rio de Janeiro refletem uma inadequação pessoal ao estudo da filosofia. Porque refletem um desejo de certeza exagerado e, como dizia Talleyrand, ministro Napoleão, o exagero é a marca do insignificante. Quer dizer, o sujeito está com um problema que não significa absolutamente nada, que não tem importância nenhuma, então ele exagera a importância desse problema e aquilo passa a ter um impacto emocional enorme para ele. Né? Então precisamos urgentemente saber se o ensinamento do Olavo é ortodoxo ou herético. Eu digo, mas o Olavo também não sabe isso. É? O Olavo convive com essa dúvida há 40 anos e está passando perfeitamente bem. Por que que você precisa de uma resposta tão imediata? Então, eu, de certo, eu gostaria que todo o meu trabalho filosófico estivesse já escrito numa forma definitiva. Mas eu não consigo. Então, Eu acho assim, as minhas investigações elas vão muito mais rápido do que a minha capacidade de escrever. Você vê que um escritor profissional bom, assim, habituado a produzir livros regularmente, escreve 3 ou 4 páginas por dia. Não mais do que isso. Porque se escrever mais 3 ou 4, ele já não escreverá com os cuidados, né, de estilo, de clareza, de ordem, tá certo? E, sobretudo, de criatividade, que ele precisaria para produzir uma coisa boa. Então, se você escrevesse 3 páginas por dia, no fim do ano você teria escrito 1.000 páginas. É uma produção imensa, é? Agora, você pega as transcrições das minhas aulas e você vai ver que dá muito mais de 1.000 páginas por ano. Então, eu não tenho condição de escrever tudo isto. Isso quer dizer que, mesmo depois de eu morrer, né, eu não tenho nenhuma intenção de morrer nos próximos 5 minutos, mesmo depois desse acontecimento maravilhoso que será o meu falecimento, a totalidade do que eu ensinei ainda vai estar sem forma. Tá certo? E sobrará para a geração seguinte um problema tão cabeludo quanto o das obras do Mário Ferreira. Eu esperava que isso não acontecesse comigo, mas infelizmente não deu. Anos atrás eu fiz um voto. Não, eu vou escrever tudo direitinho, não vou deixar a coisa assim. Mas acabou sendo impossível, porque chegou um momento que eu tive que escolher entre uma carreira de escritor e uma de filósofo. Né? E as exigências da investigação filosófica eram mais urgentes do que a minha necessidade de expressão escrita. Isso pode acontecer a qualquer um, e aconteceu, de fato, a maioria dos filósofos. Quase todos eles deixaram coisas interminadas, que foram os alunos que deram forma. Se você pegar o grande livro do Schellinger, Filosofia da Mitologia, Filosofia da Revelação, inúmeros livros de Hegel, estudos sobre a história da filosofia universal, e Edmund Husserl, acho que 90% do que Husserl deixou foi coisa que foi terminada pelos alunos. Então, isso pode acontecer para qualquer um. Então, não temos sequer o corpus dos escritos. Né? Então, é claro que é cedo para chegar às conclusões. Eu não estou, de maneira alguma, apresentando aqui uma filosofia pronta para ser julgada, eu estou elaborando uma filosofia. Porém, qual é a vantagem disso? A vantagem é que só existe ensino da filosofia onde haja uma filosofia em elaboração naquele momento. Se não há, o que você está tendo é ensino sobre filosofia. Você está aumentando sua cultura filosófica. Né? Não a sua capacidade de praticar a filosofia. Para praticar, você só consegue aprender se você vê alguém praticando. Às vezes, esse contato pode ser breve, certo? Mas em algum momento você vai ter que ver isto. Você vai ter que ver um filósofo de verdade lutando com os problemas e dificuldades e encontrando a duras penas o seu caminho, né, num mar de perplexidades. E você vai vendo como é que os sujeitos se viram no meio daquilo e você vai aprendendo a fazer a mesma coisa. Tá certo? E é isso que eu faço questão de fazer aqui. Eu nunca trago, vamos dizer, para vocês um negócio pronto. Vocês estão vendo o meu esforço. Né? Então, é isto o meu objetivo aqui, e não passar uma doutrina pronta. Bom, eu espero que todos tenham entendido isso aqui. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco respondemos as perguntas. Então, vamos retomar aqui. Eu queria ler aqui, em primeiro lugar, algo que não é uma pergunta, que é uma sugestão do Alexandre Miro Ribeiro. Eu fazia parte do grupo de revisão da obra do Mário Ferreira dos Santos. Depois da cachorrada do qual o senhor acabou de nos dar notícia, quero propor o seguinte. Continuemos o trabalho da revisão da obra inteira e convertamos em PDF para o uso nosso. Nada nos impede ainda de disponibilizá-la a quem quer que na obra tenha interesse, mesmo que não seja aluno do curso. Eu acho a sugestão absolutamente perfeita, perfeita, perfeita. É exatamente isso que temos que fazer. Tá certo? E se a realização vier reclamar de direitos autorais, a nossa resposta é muito simples. Nós estamos fazendo uma obra de preservar aquilo que você está destruindo. Aqui, o Marcos Marins pergunta: quais as obras dentro da literatura de ficção o senhor recomendaria para ajudar a entender melhor a questão da alma imortal? Eu acho que, sobretudo, os romances do Jorge Bernanos, porque sempre ali a história se passa em dois planos. Você tem uma história terrestre e uma celeste se passando ao mesmo tempo. Claro que esta última não é narrada assim, tudo, mas ela transparece. Cada acontecimento aqui é como se fosse realmente transparente, indicando um outro plano de realidade. Vamos ver aqui. Bruno Silva. Nas transcrições do curso de astrocaracterologia, eu li que o senhor, aqui cito de memória, define caráter como a essência da individualidade e, por consequência, como algo que transcende a existência corporal. Por outro lado, o senhor deixa claro que ele é menos que a personalidade. Eu digo, bom, o conceito do caráter ali é um conceito de ciência experimental e não tem correspondência exata com nada de teológico. Eu defino o caráter mais ou menos como a forma constante da personalidade. Se você pegar todos aqueles elementos que não mudam, que você, estudando a vida do sujeito, você vê que são os dados permanentes, evidentemente eles consistem apenas de uma parte da personalidade. Né? A personalidade está o tempo todo mudando, crescendo, mas tem alguns elementos que nós podemos identificar como constantes, e esse elemento é o que eu chamo de caráter. Tá certo? Filosoficamente, isso teria algo a ver com aquilo que o Dan Scott chamava da esseidade, como seria a forma da individualidade, mas não é a mesma coisa. Ele evoca a esseidade e podemos até estudar um pouco o negócio da esseidade, quem os interessados pode estudar um pouco o conceito da esseidade, porque ilumina aquilo que nós estamos falando do caráter. Né? Porém, as duas coisas não estão colocadas no mesmo plano e não se equivalem. Portanto, a questão da relação entre o caráter e a alma imortal não é possível de ser resolvida nos termos da autocaracterologia, que é eminentemente, vamos dizer, se não um estudo experimental, ele é a preparação de um esquema de conceitos para permitir o estudo experimental e a solução do problema astrológico. As pessoas perguntam, a astrologia é uma ciência ou pseudociência? Não é nenhuma coisa nem outra, é um problema científico não resolvido. Tá certo? E eu considero uma indecência que esse problema nunca tenha sido tratado seriamente. E não é tratado seriamente por quê? Porque as pessoas querem saber se, aspas, a astrologia funciona, a astrologia não funciona, antes de ter feito uma investigação do fenômeno astrológico, isso é da relação entre acontecimento celeste e terrestre, por um meio não astrológico. Se você não tem um outro processo para estudar o fenômeno, então você não tem como saber se o que um outro disse sobre o mesmo fenômeno funciona ou não. Você não tem meios de aferição. Então, o que eu tentei fazer com a astrocaracterologia é justamente produzir uma investigação não astrológica do fenômeno astrológico. Uma investigação que não seguisse os preceitos interpretativos clássicos e modernos da astrologia, mas fosse uma coisa totalmente independente, criada por outros critérios. E daí você pode cruzar uma coisa com a outra e resolver o problema. Como? Outros cruzamentos do quê? De outras vertentes, outras ciências que podem servir como aferição da... Daqui está vendo a pergunta, se eu poderia dar outros exemplos, vamos dizer, de outras questões, outras disciplinas, onde foi um cruzamento desse tipo que resolveu o problema. Diz, olha, mas o próprio surgimento vamos dizer, da ciência moderna é isso aí, porque na hora que se introduz o método matemático, né, na física, então, veja, a física de Aristóteles não era matemática. Ele fazia física como se faz biologia, quer dizer, a partir, vamos dizer, da simples observação, coleta e generalização. E não acreditava na fecundidade do método matemático, que foi um erro, né? Quando introduziram o método matemático, então eles apelaram a uma outra ciência, né, da matemática, para ela resolver as questões da física. E foi assim que chegaram a uma série de conclusões. Essas conclusões, no entanto, elas são limitadas à esfera que é matematizável. E eu acredito que há no mundo físico elementos não matematizáveis. Há elementos que podem ser expressos em linguagem matemática, mas que não correspondem, vamos dizer, à expectativa de exatidão que se tinha com as matemáticas. Por exemplo, o que se falou de teoria do caos, e até a própria física quântica. Ela é uma maneira matemática de demonstrar que os elementos não são perfeitamente matematizáveis. Mas quer dizer que a aplicação das matemáticas na física rendeu até isto. Quer dizer, a aplicação das matemáticas, ela pode, inclusive, expressar a sua própria limitação. Então, é claro que foi uma coisa genial, né? Não podemos, por mais que a gente fale mal de Galileu, Descartes, etc., etc., Newton, o próprio Newton, agora, a ideia de usar a matemática foi fantástica, né? Agora, esse é um ponto que eu desejaria, inclusive, passar por uma outra questão aqui que tem algo a ver com isso. Questão do Everaldo Luz. Ele diz, na aula 14, cujo tema foi a existência ou não da verdade objetiva, o senhor desenvolveu todo um argumento para mostrar que se trata de uma grande perda de tempo raciocinar de tal maneira que devemos nos preocupar em verificar como determinado conhecimento nos apareceu pela primeira vez. O livro do Sokal, Imposturas Intelectuais, busca mostrar que a ciência é capaz de fornecer uma resposta satisfatória para a questão, colocando a natureza como árbitro, coisa que, segundo ele, os pós-modernistas não fazem. Assim, tem algumas questões. Quando o Sokal critica determinados cientistas sociais, entre aspas, como Lyotard, Derrida e outros, Deleuze, por utilizarem conceitos matemáticos que eles não dominam, senão muito pobremente, o seu argumento não seria o equivalente ao que o senhor utiliza? Não, não é. Porque eu não acredito que o conhecimento científico da natureza possa ser árbitro em questões que dizem respeito à própria objetividade do conhecimento, ou à eficácia, ou à realidade do conhecimento. Porque isso não há nenhuma ciência que possa enfocar isto. Em primeiro lugar, você verá que os objetos a correspondência exata entre o objeto de qualquer ciência e a realidade, ela é em si mesmo um problema. Porque a realidade chega para nós sob a forma da presença concreta de um mundo que é inabarcável. E a ciência nunca trata disso, da nossa presença do mundo. Ela, ao contrário, ela recorta certos aspectos, tá certo? De preferência os aspectos que são matematizáveis, e constitui, por assim dizer, o seu objeto. Eles se tornam objetivos mediante um processo de objetivação, tá certo? E não que sejam objetivos por si mesmos. Quer dizer, os objetos da ciência são criados mediante a abstração matemática, né? Então, a relação deles com a realidade é em si mesmo um problema. Então, se você perguntar, por exemplo, qual é o coeficiente de realidade das partículas subatômicas? Não tem um físico quântico que seja capaz de dar uma resposta. Ele diz, olha, nós observamos certos fenômenos e sabemos que estatisticamente eles se correspondem assim, assado. Né? Agora, em que medida estes objetos existem em si mesmos? Em que medida eles são um reflexo da nossa mente, da nossa modalidade de conhecer, das nossas formas a priori, como diria Kant? Isso aí é física quântica, não tem a menor condição de responder. Então, quer dizer, para todas as questões filosóficas decisivas, o método experimental da ciência não só não dá resposta, como ele cria mais problemas. Tá certo? Porém, a grande vantagem da ciência moderna é que ela faz aparecerem certos aspectos da realidade que antes a gente não enxergava. Cada um desses aspectos nos apresenta um novo problema filosófico. Então, você pode dizer que a grande contribuição da ciência moderna para a filosofia foi criar novos problemas. Né? Problemas que são em si mesmo interessantíssimos, maravilhosos de algum modo, e não consistiu em resolvê-los de maneira alguma. Então, Sokal, ele acredita que a natureza que é estudada pelas ciências, ela tem uma realidade em si mesma. É fácil demonstrar que isto não é assim. Né? Porque não há um conceito científico de realidade. Né? Realidade não é um conceito científico. Realidade é um conceito da experiência pré-científica que pode ser elaborado filosoficamente, mas é um conceito que é pressuposto por todas as ciências e não que é elaborado por elas. Existe alguma ciência que trata da realidade? Eu digo, existe, chama-se metafísica. Então, esse é um conceito metafísico. E não há nenhuma maneira de você tratar disso pelos métodos, nem da física, nem da biologia, nem de coisa nenhuma, porque todos eles supõem, vamos dizer, pressupõem a presença de um mundo e a presença de uma realidade. Não é certo? Então, ao Sokal, se esses camaradas, ele tem toda a razão em dizer que Lyotard, Derrida e outros utilizam o conceito matemático, eles usam o conceito matemático como analogias, né, como figuras de linguagem, para parecer bonito e para dar uma impressão de seriedade. É um fetichismo matemático, na verdade, e ele tem toda a razão de criticá-la por isso. Tá certo? Porém, a crença dele no poder da ciência de resolver essas questões metafísicas é ingenuidade e falta de cultura também. Eu não considero o Sokal nenhum gênio, tá entendendo? O sujeito simplesmente fez um truque, né, para demonstrar a vigarice intelectual de toda uma corporação de cientistas sociais e demonstrou maravilhosamente, porque mostrou que o comitê editorial uma das mais prestigiosas revistas de ciências sociais dos Estados Unidos era incapaz de distinguir entre uma teoria científica e a sua paródia. Não é isso? Então, ali não foi uma pessoa que fez o erro, foi uma corporação. O problema é que este conjunto, vamos dizer, de preconceitos que moldava a mente daquelas pessoas não caracterizava somente um grupo, mas praticamente toda a comunidade intelectual esquerdista do mundo. Então, essa coisa desconstrucionista, você não pode dizer que é uma moda dentro da intelectualidade da esquerda, mas ela é, e eu posso demonstrar isso aqui por A mais B, o padrão formativo de toda a estratégia esquerdista mundial hoje em dia. Então, e o Sokal, depois de ele fazer esse truque, de pegar o camarada com a calça na mão, ele imediatamente tentou esclarecer, falou, não, mas eu não estou fazendo isso para esculhambar com a esquerda, ao contrário, isso é para purificá-la. Né? Digo, bom, isso pode ser a sua intenção, mas é impossível purificar a esquerda por estes meios, por quê? Porque ela já está de tal modo contaminada por esta mentalidade desconstrucionista, que ela não vai voltar mais atrás. Né? E a prova disso é exatamente o que eu mencionei aqui, umas aulas atrás, o livro do Ernesto Laclau, que virou praticamente o manual de estratégia mundial da esquerda, né? Com o negócio da democracia como significante vazio, etc, etc. Tudo isso é puro desconstrucionismo. Né? A estratégia inteira da esquerda na América Latina é desconstrucionista. Então, o Sokal talvez não saiba disso, quer dizer, ele não sabe do impacto profundo dessas teorias, né, na esquerda mundial. Ele pensou que fosse apenas um grupinho e que fosse possível reconduzir a esquerda a uma noção de conhecimento objetivo. Falar, agora não dá mais. Né? Sokal tem pouquíssimo conhecimento, vamos dizer, da história do comunismo, da história do movimento comunista. Ele pensou apenas no meio universitário, acadêmico do seu lugar, assim, provinciano, né? meio americano que ele conhecia. E na época até teve um sujeito, um idiota perfeito chamado Jairo José da Silva, que hoje faz três de coincidência, mandaram um parágrafo que ele escreveu na época Porque eu escrevi, a respeito, escrevi um artigo chamado Socal Parodista de Si Mesmo. Quer dizer, na hora que ele fez a paródia, ele desmoralizou a intelectualidade esquerdista mundial. E ele depois tentou limpar a própria barra, dizendo que não, que ele só tinha, que aquilo era só uma parte da esquerda e que aquilo não comprometia a esquerda inteira, etc, etc. Ele disse isso por ignorância. Ele não sabia, quer dizer, da dimensão estratégica que o desconstrucionismo já estava adquirindo em toda a militância esquerdista mundial. Né? E daí apareceu esse sujeito chamado Jair José da Silva dizendo, não, mas isso aí é muito injusto, porque então, se você pode extrapolar esses erros para toda a esquerda, então os erros do Olavo de Carvalho deveriam ser extrapolados para toda a direita. Quer dizer, é uma pura analogia mecânica, tipo de criança, né? Bom, eu não conheço nenhuma teoria absurda como essa desconstrucionista que tenha se impregnado em toda a direita mundial. Aliás, não existe uma direita mundial. Não tem uniformidade ideológica, nem muito menos unidade estratégica. Então, é evidente que nenhum erro de nenhum direitista do mundo pode ser extrapolado para toda a direita. Para a esquerda pode, por quê? Porque o desconstrucionismo foi usado, vamos dizer, como padrão estratégico que se mundializou. Mas como é que eu vou esperar que um sujeito como Jair José da Silva saiba disso? O sujeito não sabe nada, quer dizer, é um ignorante completo. Então, o ignorante raciocina a partir de palavras, de significado das palavras, e sobretudo dessas analogias automáticas e associações de ideias automáticas. Né? Ah, se você diz isso para a esquerda, isso tem que valer para a direita também. Então, é um modo mecânico de raciocinar, um modo infantil, pueril, na verdade, raciocinar a partir de palavras. Né? Tipo aquele argumento de um moleque de 12 anos para o pai, ah, se você fuma cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Mas, coisa desse tipo. Então, evidentemente, Jair José da Silva está fora da discussão, quer dizer, eu espero que a discussão não deveria se alastrar até a casinha de cachorro. Ela pode parar, não deve chegar nem na cozinha, quanto mais na casinha de cachorro. Tá certo? Mas o próprio Socal, ele demonstrou um desconhecimento do próprio movimento esquerdista. Você vê, o livro do Laclau é de 1985. E esta polêmica aqui surgiu depois disso. Polêmica quando ele mandou a paródia de trabalho decidido para a revista Social Text. Né? Eu não lembro exatamente que ano foi, mas acho que foi em 93 que apareceu, 92, 93 que apareceu. Então, aí, a adoção da estratégia desconstrucionista pela esquerda mundial já tinha 7 anos de idade, porque o livro do Laclau foi assim, impacto imediato. Todo mundo leu e falou, é isto. E começaram a trabalhar nesta base. Os efeitos intelectuais que isso teve sobre a própria esquerda são devastadores. Porque é claro que baixou o nível intelectual dos camaradas ao ponto de promover tipos caricatos como Lula, ou Hugo Chávez, ou Morales, né? Coisa que 30 anos antes a esquerda teria vergonha de fazer. Né? Se você vai comparar, por exemplo, com o Stalin ou o Mao Tse-Tung com esses camaradas, quer dizer, são né, comparar um, sei lá, um disco voador com um mosquito. Tá entendendo? Porém, esta baixa intelectual, ela, de certo modo, favoreceu a esquerda, porque lhe deu uma capacidade de impacto populista que ela não tinha antes. Quer dizer, a esquerda, em parte alguma, a esquerda conseguiu, no mundo, a esquerda revolucionária tinha conseguido grandes resultados eleitorais. Não esqueçam que o primeiro comunista eleito do mundo foi Salvador Allende. Nunca antes eles tinham chegado ao poder por via eleitoral. Então, esta degradação intelectual lhes deu uma certa penetração populista. Tá certo? Dando penetração populista também significa o seguinte, que eles perdem o controle do conjunto da transformação. Eles conseguem envolver a sociedade inteira em grandes processos de mudança, mas sem saber onde vai terminar. Né? Então, se você comparar assim, o controle que o governo soviético tinha da sociedade soviética, o controle que a esquerda tem sobre as sociedades que elas dominam hoje, né? É como você comparar uma conta de 2 mais 2 com um jogo de loteria. quando o Lula diz, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos, eu digo, bom, vocês não sabem o socialismo que vocês querem e muito menos o que vão ter. Tá certo? O que está valendo, por enquanto, é só o processo, né? A finalidade não. Aliás, certos processos de modernização progressista ou esquerdista, às vezes, ao contrário, incentivam o capitalismo a despeito do que eles estão fazendo, né? O que cria uma outra ambiguidade também, de modo que a parte contrária, os conservadores, às vezes não identificam que o sujeito é comunista mesmo, porque os efeitos das ações dele acidentalmente beneficiam o capitalismo. O que, aliás, aconteceu com o próprio Lenin. Lenin fomentou o capitalismo, né? Só que Lenin tinha o controle de até onde levaria a modernização capitalista e quando converteria em comunismo, como depois Stalin fez. E o pessoal hoje não sabe mais como fazer isso. Então, isso aí é um, vamos dizer, um aglomerado de confusões que só para tratar disso precisaria de um curso inteiro. Mas em princípio, o que aconteceu com o Sokal ainda tinha a ideia de que poderia recuperar na esquerda o sentido iluminista de uma ciência objetiva, dizendo, conhecimento objetivo da história, essa coisa toda, que é uma coisa que se demonstrou efetivamente inviável. Porque as primeiras formulações da estratégia comunista tinham a presunção de ser uma descrição objetiva da realidade, apta a fazer previsões empiricamente confirmáveis. Só que todas as previsões deram errado. Tá certo? Então, e foi justamente isso o trauma que levou esse pessoal esquerdista a produzir coisa como desconstrucionismo. Então, começam a negar a objetividade do real e acreditar que tudo é função, vamos dizer, do jeito de falar. A linguagem cria as aparências de realidade. E começaram a criar aparências de realidade e estão fazendo isso até hoje. A perspectiva iluminista, né, já tinha sido abandonada. Agora acontece que, lendo o resto da pergunta, como o senhor analisa o argumento do Sokal de que a natureza pode arbitrar a disputa? Como entra aqui a sua crítica do que se convencionou chamar de ciência, exposta, por exemplo, no seu vídeo Ciência e Inversão Revolucionária? Bom, acontece que o desconstrucionismo é uma resposta ao fracasso da perspectiva iluminista. Então, a perspectiva iluminista é a seguinte: aqui nós temos uma elite iluminada que é capaz de conhecer objetivamente a realidade, fazer previsões e administrar o mundo, né? E isso, evidentemente, fracassou. De modo que entra esta polêmica entre Sokal e esse pessoal do Social Text é a polêmica entre um iluminista ou saudosista do iluminismo e o pessoal desconstrucionista. Tá certo? Então, como dizem, é a briga em família e os dois lados são absolutamente loucos. Nem a ciência tem esse poder que o Sokal imagina e nem os desconstrucionistas têm razão a dizer que não existe ciência nenhuma, que tudo é livre que a criatividade linguística. Eu não posso aceitar nenhuma coisa nem a outra, evidentemente. Agora, dentro do ambiente esquerdista só existem estas duas possibilidades. O mundo para eles começa no iluminismo. Vamos dizer, para muitos liberais modernos também começa no iluminismo. Então eles, vamos dizer, os liberais muitas vezes são iluministas, que acreditam na ciência econômica objetiva, que vai fazer previsões, etc, etc. Né? E que às vezes até conseguem fazer algumas previsões acertadas no campo econômico, mas também erram com uma frequência, né, absolutamente escandalosa e nem por isso perdem a fé na sua ciência objetiva. Então, eu acredito que é possível um conhecimento objetivo, desde que ele seja muito mais modesto do que a presunção iluminista. Né? O iluminismo foi a época, vamos dizer, não só o iluminismo, mas toda a modernidade. Quer dizer, o começo da modernidade, com Descartes, Spinoza, Leibniz, foi a época da criação dos grandes sistemas filosóficos que pretendiam explicar tudo. Né? Explicação total do universo. Você vê, se você pegar os filósofos de antes, eu digo, nem Platão, nem Aristóteles, nem os escolásticos jamais pretenderam explicar tudo. Eles pretendiam apenas criar a possibilidade de uma colocação racional do homem em face do universo existente e do mistério divino. Pelo simples fato de dizer que é um mistério, quer dizer que não vai ser abarcável tão fácil, mas a admissão da existência do mistério é uma exigência da própria razão. E quando começa a modernidade, o primeiro passo é criar os sistemas universalmente explicativos, que vão, digamos, desde Descartes até Hegel. Comte ainda tem essa presunção, mas já um pouco atenuada. E Marx também tem essa. Então, vamos dizer, de Descartes até Marx. Né? Acho que depois de Karl Marx, todo mundo entendeu, falou, não dá para fazer um sistema que explique tudo. Mas um escolástico diria, mas precisava avisar? Nós já sabíamos disso, 10 séculos atrás. Né? Então, a minha perspectiva pessoal está muito mais próxima da escolástica, ou de Platão e Aristóteles, do que do iluminismo. Então, a questão de se existe uma ciência universalmente explicativa, ou se tudo é, vamos dizer, arbitrário e tudo depende da criatividade linguística, esse é um problema desse grupo de malucos. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá certo? Então, para mim, os camaradas social tech são a besta quadrada e o Sokal é outra besta quadrada que inadvertidamente demonstrou a vacuidade intelectual de toda a esquerda sem perceber, pensando que estava atingindo apenas um grupinho acadêmico. Por quê? Porque ele não sabia que a mentalidade desse grupinho acadêmico já não era só daquele grupinho acadêmico e era, assim, a proposta estratégica universal da esquerda. Você, hoje em dia, na esquerda, você não encontra mais um único marxista ortodoxo que acredite na objetividade da ciência marxista e na possibilidade, vamos dizer, de previsões históricas objetivas a partir do marxismo. Não tem mais nenhum. Então, quando eles viram que as previsões deles não coincidiam com a realidade, o que eles fizeram? Desistiram das previsões? Não, desistiram da realidade. O que já é a prova da mentalidade profundamente desonesta, psicoticamente desonesta desse pessoal. Quer dizer, aquela famosa frase do Hegel, né? Se os fatos não concordam com a minha teoria, pior para os fatos. Que eu não sei se Hegel algum dia disse isso, mas se coloca na boca dele. Né? Isso acabou virando realidade. Quer dizer, quando os fatos, a realidade, não acompanharam as previsões marxistas, os caras simplesmente desistiram da realidade, mas não do marxismo. Então, o marxismo amputado do seu conteúdo presumidamente científico de conhecimento da realidade é o quê? É o desconstrucionismo, é o Derrida, é o Lyotard, essa gente toda. É isso. E a tentativa de reintroduzir uma realidade ali são penas de amor perdidas, isso simplesmente não vai acontecer. Eu acho que desde logo, dizer, a experiência humana da presença no mundo, ela já tem um conteúdo de mistério desde o início. Né? O mundo não chega para nós, vamos dizer, como um tecido de evidências, mas como um tecido de mistérios. Não é isso? Então, quando você avança um pouquinho no conhecimento de alguns fatos que estão ao seu alcance, né, diz, a fronteira do mistério recua. Eu falo, como me recua? Hã? Se você pegar qualquer ciência, pega um livro de ciência, pega um livro de química, hã? Como é que começa um livro de química? Começa com os princípios da ciência química. E os princípios são postulados, são axiomas, que não podem ser provados de maneira alguma. Então, logo na abertura, nas primeiras 20 páginas, você já encontra uma multidão de enigmas e mistérios. Enigmas e mistérios que o químico afasta. Ele diz, isso vai ficar fora da minha investigação. Eu digo, bom, mas você voltar as costas ao mistério não faz com que o mistério desapareça. A não ser que quando o avestruz enfia a cabeça no buraco, o mundo efetivamente desaparece. Quer dizer, a existência do mistério faz parte da experiência humana mais direta e inegável. Então, quando você decide colocar entre parênteses todos os aspectos misteriosos, você fugiu da realidade. E você está criando um mundo de objetividades, provavelmente fictícias, mas que coincidirão com a realidade da experiência em determinados pontos. E daí você vai dizer, só esses pontos interessam. Isto não é conhecimento da realidade. Né? Isso é o conhecimento de alguns pontos que são controláveis pela sua ação técnica, pelas suas ações técnicas apenas. Isso quer dizer que a finalidade da ciência moderna não foi realmente explicar o mundo, mas dar meios de atuação técnica sobre certos aspectos da realidade. Acontece que a ação técnica, por sua vez, modifica o cenário de tal modo que encobre aquilo que eles chamaram inicialmente de natureza, encobre com uma série de equipamentos técnicos que constituem hoje parte da nossa experiência imediata da realidade. Quer dizer, hoje você nasce entre aviões, computadores, cápsulas espaciais, etc., etc., o tempo todo. Não é isso? E isso, para você, faz parte da sua experiência da realidade. Mas você não pode esquecer que tudo isso é criação humana. Não é isso? Por que que você acha que é justamente neste meio técnico universitário que aparece essa nostalgia ecológica da natureza? Porque os caras mesmo não aguentam o ambiente técnico que eles mesmos criaram, eles querem alguma outra coisa que seja real por si mesma, para além da ação deles. Né? Então, embaixo do que a ciência chama de natureza, eles criam uma outra natureza. Tá certo? E começam, então, a achar que podem conhecer algo dessa natureza, estudando ritos indígenas, macumba, etc., etc. Ou então, criando uma nova fórmula gnóstica, como esse pessoal de Princeton. Quer dizer, nós estamos aí em face, vamos dizer, de uma imensa caricatura de vida intelectual, mas é uma caricatura muito elaborada, sofisticada, de certa maneira. Tá certo? Mas uma estupidez sofisticada não se torna inteligente por causa disso. Né? Então, a natureza, tal como a ciência a conhece, não é a natureza real na qual nós vivemos. É uma natureza recortada segundo as finalidades da ação técnica. Tá certo? A qual vai esbarrar, em última análise, no caráter escorregadio, evanescente da própria matéria, como acontece na física quântica. Marcos Vinícius pergunta. Tenho até um pouco de vergonha de fazer essa pergunta. Não sei como estudar. Eu leio o texto e tomo nota de quê? Tenho sempre que tomar nota no livro bem prático. Como é que se estuda? Digo, mas é a coisa mais simples, Marcos Vinícius. Você tem que ver o que você está querendo saber. É? E, às vezes, você lê um livro inteiro. Isso me acontece para mim. Às vezes, eu leio um livro inteiro para eu aproveitar um parágrafo que é o ponto que eu tinha realmente interesse. E o resto eu esqueço, é. Então, é o seu interesse que determina o recorte. Agora, tomar nota. Né? Eu, quando comecei, eu tomava nota de muita coisa. Quer dizer, eu sublinhava os livros e depois fichava aquele negócio. Uma hora eu vi, mas espera aí. Aliás, não fui eu que descobri isto. Foi o falecido Inácio da Silva Teles, professor da Faculdade de Direito. Era um homem inteligentíssimo. E um dia eu fui visitá-lo e vi que os livros da biblioteca, ele tinha uma biblioteca enorme, os livros dele estavam todos cheios de papeizinhos. Né? Eu falei, o que são esses papeizinhos? Ele falou, é o meu arquivo. Para que eu vou copiar tudo em ficha se já está escrito no livro? Eu simplesmente pôr um papelzinho lá com o título. Né? Então, eu falei, é mesmo, para que fazer fichas se você já tem os livros? Né? Então, você usa os próprios livros. O único problema é que, por exemplo, quando eu estou escrevendo algum negócio e preciso fazer uma série de citações, né, eu não vou manipular um pouquinho de ficha, vou ter que trazer um monte de livro para a mesa. Esse é um problema na hora de escrever, tá certo? Mas não é um problema tão sério assim. Então, eu nunca tomo nota de nada, eu simplesmente sublinho no livro. E não sublinho tudo, não. Eu só sublinho o que realmente me interessa. Às vezes você pega lá um livro de 500 páginas, eu sublinhei 5 páginas lá no meio, porque cheguei ali e falei, é isso que eu estava procurando. Às vezes, infelizmente, acontece isso. Você, para achar uma resposta a um probleminha, você tem que ler um livro inteiro, para descobrir que não precisava ler o livro inteiro. Se você ler só aquele pedaço, resolvia. Mas, infelizmente, né, não, o livro não vem. Por melhor, às vezes, um índice, né, um índice temático, por mais bem feito que seja, não responde a sua pergunta. Às vezes, você tem que ler a porcaria inteira para descobrir um pedacinho lá no meio. Então, é o seu interesse que vá. Não existe técnica de estudo. Isso não existe mesmo. Quer dizer, você tem que criar uma técnica de estudo sua. Quer dizer, mesmo que o que você faz está lhe parecendo absurdo, né? Se funciona para você, está bem. Você tem que achar uma técnica sua. Eu tenho a minha. A minha é o seguinte. O meu interesse, a minha pergunta é o que vai selecionar as leituras. Porque a gente não pode ler tudo. Não é isso? E vai selecionar o que eu vou aproveitar de cada livro. Agora, às vezes chegam às suas mãos livros tão interessantes que você vai ler a coisa inteira e vai sublinhar muitos pedaços. Para você fazer o quê? Você fazer um resumo do livro. Então, aí existe uma técnica, que você sublinhar as coisas de modo a que uma coisa emende na outra e as partes sublinhadas formam um texto por si. Então, você pega um livro de 500 páginas e reduz para 30. Daí você memoriza a coisa mais fácil. Eu digo, mas quantos livros merecem ser memorizados desta maneira? Uns poucos. O resto você vai ler só o que lhe interessa. Né? Por exemplo, é bom você ter um faro para você descobrir num livro qual é a parte que te interessa. Depois de alguns anos de prática, você pega e dá uma folheada para pum, achou o que iria. O resto do livro pode conter coisas muito interessantes, mas não interessantes para você no momento. Então, não há essa técnica. Embora existam muitas técnicas, você pode, por exemplo, o professor Emílio Mirey López, que é um psicólogo espanhol que morou no Brasil um tempo, escreveu um livro sobre a arte de estudar. Tem muitas dicas interessantes, mas você não vai seguir a técnica dele. Você vai aproveitar uma dica ou outra aqui ou acolá. Tem o livro do Jean Guiton, né? Conseil sur la vie intellectuelle, Conselho sobre a vida intelectual. Tem o próprio livro do padre Antonin Sertiange, que é uma maravilha, mas aquele livro ele não te dá uma técnica, ele vai te dar uma inspiração. Eu acho esse livro uma verdadeira maravilha. Quer dizer, se você não tem ainda o amor pelos estudos, leia o livro do padre Sertiange e você vai ficar apaixonado pela coisa. Né? Isso aconteceu para mim. Vamos ver o que mais temos aqui. Douglas Gonçalves, em uma aula anterior, o senhor disse que a leitura do livro Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister forneceria material imaginativo para a compreensão do sucesso de Paulo Coelho. Pois bem, acabei de ler o livro de Goethe e não descobri o motivo do sucesso do escritor brasileiro. Você vai ter que procurar na ideia dos superiores desconhecidos. Quer dizer, são forças benéficas. O Goethe alude na narrativa a forças benéficas que invisivelmente conduzem, né, o indivíduo ao sucesso, ao bem-estar, à felicidade, etc. etc. Né? Ele não declara isso no livro, mas o Goethe era, vamos dizer, um grão-mestre maçom, e ele mesmo era uma dessas forças benéficas que orientava as pessoas, tentando para o sucesso aqui e acolá. Então, dá a impressão que essas forças são coisas misteriosas, mas é a ação de pessoas humanas importantes na sociedade que favorece ou desfavorece, às vezes invisivelmente, a carreira de certas pessoas. Vocês não podem esquecer que sociedades secretas existem e elas agem. E elas são secretas justamente para que as suas ações apareçam como se fossem sem sujeitos, como se fossem ações espontâneas, benéficas ou maléficas. Não estou querendo julgar essas sociedades agora, tá certo? Mas, no livro do Goethe, a mera sugestão de forças benéficas invisíveis que conduzem a carreira do cidadão. E, no caso do Paulo Coelho, vamos dizer, até sabemos quais foram essas forças. Mas eu não quero falar disso agora, porque eu teria que dar nome aos bois. E embora eu tenha a compreensão inteira da coisa, eu não tenho a prova documental na minha mão. Mas um dia eu vou conseguir. Como é que se fabrica um sucesso como esse, tá certo? Para exercer uma certa função na sociedade. Né? Particularmente, aliás, não é Paulo Coelho, eu usei o Paulo Coelho como a título de metonímia, né? Estou designando o todo pela parte. Mas, se você pegar o sucesso todo do Harry Potter, né? E outras coisas desse tipo, tudo isto é ação de sociedades secretas. Que usam da sua influência no meio editorial para favorecer, vamos dizer, o florescimento de certas imagens ou ilusões, porque isso interessa para os seus objetivos. Um dos objetivos fundamentais hoje, por exemplo, do projeto globalista, é a criação de uma macro-religião mundial construída com elementos de várias religiões. Tem a capela na ONU, a capela que eles chamam de ecumênica, onde se mistura tudo, né? Cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, né? Religiões indígenas, etc, etc. Leiam o livro do Li Pen, False Dawn, e vocês verão que isso não é uma interpretação que nós estamos fazendo, isso é um projeto que os caras escreveram, que está lá documentado. Nós vamos fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso. Não é totalmente secreto, é apenas discreto, mas quantas pessoas ficarão sabendo disso? Um número mínimo. Tá certo? E o que nós podemos fazer contra isso? Bom, aí depende. Depende de nós conseguirmos alcançar um público e contar para ele o que está acontecendo. Mas, em última análise, é o público mesmo que vai decidir. Nós não temos capacidade decisória sobre isso. Né? Então, esta ideia, por exemplo, de que as chamadas religiões orientais e indígenas contêm um coeficiente de sabedoria misteriosa que é inalcançável pelo mundo cristão, é claro que isso é uma balela, é uma mentira grossa. Tá certo? Mas vejam, quantos filmes você não vê, tá certo, em que, né, todos os brancos ocidentais são os idiotas e tem um índio lá atrás que sabe tudo. Né? Como o Dom Juan do Castanheda, né? Ele tem a posse do mistério, tá certo? Então, quando você vai ver, eu digo, ah, mas se os índios eram tão sábios assim, como foi que eles perderam a briga, se eles estavam até em vantagem no começo? Por exemplo, você não pode esquecer que quais foram os primeiros escravos na América? Foram os brancos escravizados pelos índios, né? Na comunidade aqui de Jamestown. Né? Os brancos chegaram e vieram com uma ideia socialista, né? De nós vamos aqui administrar a terra, né, coletivamente, ninguém tem propriedade, então, evidentemente, foi para o brejo. Na hora que foi para o brejo, começaram a morrer de fome, daí vinham os índios, capturavam eles, e alguns até se ofereciam para ser escravos dos índios para não morrer de fome. Né? Então foram os primeiros escravos que tem na América. Então os índios estavam inicialmente numa posição muito vantajosa, tá certo? Eles tinham o domínio do território, conheciam o território. Né? Mas não tinha uma série de coisas que o recém-chegado conhecia. Não é isso? Então, com relação, vamos dizer, à famosa metafísica oriental do René Guénon, se vocês pegarem os últimos livros do Jean Borella, Jean Borella começou como um guénoniano de estrita observância, e os últimos livros dele são terrivelmente anti-guénonianos, embora ele tenha toda aquela afetação de respeito, etc., mas ele está destruindo tudo que ele fez no começo. Né? Olha aí, padre, como é o Dom Lourenço, o senhor não sabe essas coisas. Provavelmente alguém chegar lá com o livro do João Borel, fala, não, João Borel é herético. Eu falo, não, é herético, meu filho, mas acontece que ele está fazendo um malefício à heresia como nenhum católico jamais conseguiu fazer. Ele está desmontando a coisa desde dentro. Então, como é que eu não vou ler isso? Eu aprendi muita coisa com o René Guénon e estou aprendendo a me livrar do René Guénon através do Jean Borella. Eu realmente acho que a obra do René Guénon, ela coloca para todo o mundo cristão o maior desafio intelectual que ele enfrentou em 20 séculos. E você simplesmente dizer, é herético, e fugir da coisa e não deixar ninguém ler, fala, isso não vai resolver absolutamente nada. Isso ao contrário, isso piora o negócio. Você vê quantos livros foram postos no Index, tá certo? E acabaram fazendo um sucesso desgraçado exatamente por causa disso. E o pessoal que enfrentou os modernistas iluministas, o pessoal da igreja que enfrentou os modernistas iluministas durante o século XVIII, foram todo um bando de covardes e incompetentes. Então, se defendia atrás do Index Librorum Prohibitorum e não era capaz de ter uma polêmica decente com os caras. Deu no que deu. Tá certo? Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que se impregnar desse material, fazer como Samuel Hahnemann fazia, né? Ele ingeria o veneno para depois poder expelir. É o único jeito. Agora, se nós vamos tratar todos nós como se fôssemos alminhas santas e puras, virgens intelectuais que não podem ser, né, desvirginadas, aí nós estamos lascados. Foi isso que fizeram no século XVIII e se ferraram. Porque isto é a espiral do silêncio. Ah, não leio. Não, não. Ué, você não lê? Então os caras continuam falando de você lá fora, pô. Você não tem como se defender. Agora, se você vai esperar que o Papa se pronuncie, você imagina, tem aqui um livro, né? Você desconfia que o livro é herético. Então, mas nós vamos ficar quietinho. Então você vai esperar que o livro passe por todos os escalões hierárquicos da igreja até chegar no Papa e o Papa decretar se aquilo é herético ou não, e por que é herético. Quantos anos passam para que isso aconteça? Enquanto isso, o livro já foi lido por todo mundo, menos você. É? Então, isto é a espiral do silêncio. E vocês, idiotas, padres idiotas, burros, vocês caíram nisto. É? Então, é o seguinte, eu não vou me defender, nem vou defender os meus aluninhos contra leituras prejudiciais que possam corromper as suas almas. É? Não é assim que se faz. Quem está na chuva é para se molhar. Não há mais uma entidade, né, criada pela igreja que possa ler esses livros e examiná-los e pronunciar-se se são heréticos ou não. Não há mais isto. A não ser que o Dom Lourenço sozinho seja capaz de fazer tudo isso. Será que ele acha que ele é mais capaz de controlar isso do que o Santo Ofício? É claro que não. Então, o que vocês estão fazendo, é acreditando que estão protegendo as almas, vocês estão entrando na espiral do silêncio. Vocês evitam o contato, então não falam nada e o outro fica falando de você. Agora, isto é falta de confiança na inteligência humana e falta de confiança na providência divina. Porque a nossa inteligência é sustentada pela providência divina. E você tem que rezar dia e noite, para que Jesus Cristo, o Divino Espírito Santo, te preserve do erro. Mas você não sabe exatamente qual é o erro. Hã? Eles é que sabem. Né? E você tem que fazer um esforço sincero, tem que aderir, né, de coração à revelação divina, que é uma coisa que nós não poderíamos nos dar e que não é propriamente conhecimento. A revelação divina faz parte da estrutura da realidade e não do nosso conhecimento. Isso é importante entender. A revelação divina não é uma doutrina, é um elemento estruturante do próprio universo, né? Então você aderir a isso, diz, olha, é como o filósofo romeno Petre Tutsia, que foi um mártir, quase um santo, é? E dizia, a única coisa fixa é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, o resto é tudo uma confusão. Mas o fato é que nós estamos no meio dessa confusão. E o Evangelho não vai me dar resposta para tudo. Então o Evangelho está ali para me dar força, para inspirar minha inteligência, de modo a... Vamos dizer, quando São Paulo apóstolo diz, não vos preocupeis com o que ides dizer na frente do juiz, porque o Espírito Santo vos inspirará, eu digo a mesma coisa quando você lê René Guénon. Você está diante do juiz herético, enormemente inculto e mal intencionado. Por que você vai ter medo do René Guénon? Se não é para eu ter medo do juiz... E se não é para eu ter que levar um discurso preparado de antemão perante o juiz que pode me pôr na cadeia, por que eu devo fazer a mesma coisa perante o René Guénon, que só pode botar uns poucos de minhoca na minha cabeça? Porque se eu posso arriscar a minha vida, confiante que o Espírito Santo me inspirará, por que eu não devo confiar que ele vai me inspirar? E por mais trabalho que dê, eu digo... Você entra dentro daquela armadilha guenoniana e diz, ah, um dia eu vou sair daqui e o Espírito Santo vai me levar. Se houver mentira aqui, ele vai me mostrar. Por que não ter esta confiança? Hã? Por que que a gente deve apostar no temor? Se o temor nos induz, vamos dizer, a ficar quieto ou a tomar perante essas coisas uma atitude de mero protesto impotente para derrubá-las intelectualmente. Hã? Então, olha, de tudo o que os católicos escreveram contra as doutrinas do Guénon desde o início, nada se compara ao que o Borella está fazendo agora. Porque ele pega todo aquele negócio oriental e maçônico, não sei o que, que vem no Guénon, pega as partes positivas, criativas e benéficas desse ensino do Guénon e diz, olha, sabe de onde ele tirou tudo isso aí? Tirou da Igreja Católica e diz que é do outro lado. Aí sim você derrubou o cara, porque como dizia Nietzsche, não se derruba senão aquilo que se substitui. Então, o Borella pode ter feito muito erro no começo da sua vida, porém o que ele está fazendo agora é digno de agradecimento. Ele nos explica coisas, vamos dizer, que nenhum católico tinha entendido antes dele. E então, não tenho medo de ler nenhum livro aqui. Agora, eu também não fico recomendando montes de leituras para vocês, fico? Não. É? Aliás, eu nunca disse para ninguém ler o Borella no contexto deste curso. Ele não foi uma leitura obrigatória. Eu digo, um dia vocês vão ler. E vocês vão... Quem quiser ler agora, lê. Quem quiser ler depois, lê. É isso. Então, todo mundo sabe que eu não estou ensinando na base dos textos. Mas na base dos problemas filosóficos. São os problemas que nós pegamos, tentamos tratar da melhor maneira, tentamos exemplificar como se faz e quais são os resultados a que eu cheguei até o momento. Isso é tudo que nós estamos fazendo. Vamos ver outra pergunta aqui. Eduardo Ribeiro. Nessa semana eu fiquei sabendo que um importante aluno, ele dá o nome, mas depois não repeti, não suportou a máquina moedora do establishment acadêmico e acabou perdendo sua bolsa de estudos. Eu estava me debatendo sobre essa questão. De quão importantes alguns alunos são para esse projeto e de quanto eles empenham seu tempo e recursos, quando tive uma ideia. O senhor consideraria uma boa ideia criarmos um Trust Fund for Scholarships, cujos doadores pudessem receber algum abatimento no imposto de renda, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, para prover aos principais alunos, colaboradores, bolsas de estudo? Pode-se pensar nisso, mas eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Essa é uma sugestão prática, enormemente difícil de implementar. Eu já recebi algumas sugestões desse tipo, da parte de pessoas que, inclusive, têm algum, podem contribuir com algum dinheiro para isso, mas... Por enquanto está na base da sugestão, nós não temos um plano elaborado. Quando tiver, eu digo para vocês. Lucas Lacerda, tem uma sugestão de um tema de gravação mensal. A filosofia da história de Santo Agostinho e a influência dela em Voegelin e Christopher Dawson. Esse tema é maravilhoso, né? Eu vou fazer essa gravação, vou fazer. Né? Não digo que vou fazer agora, mas qualquer hora eu vou fazer isso aqui. Muito importante esse negócio e boa sugestão. Vamos ver o que mais aqui. Aqui, Marco Antônio Bonfim. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que o senhor me proporciona, acredito que a todos, de participar de momentos tão profundos da existência revolvida, todos os seus valores que assolam a nossa cultura. Então, obrigado. A pergunta é a seguinte. Por que é tão comum nas nossas universidades ouvirmos professores dizerem que Descartes é um continuador de Platão? Porque isso é um bando de besta quadrada, meu Deus do céu. Hã? Eu estou falando, esses professores de filosofia no Brasil... Todos deviam ser tirados dali. Né? Se eu fosse ministro da Educação, primeira coisa, você é professor de filosofia, muito bem. Então agora você vai ser frentista de posto de gasolina. Né? Emir Sader, Quartinho de Moraes. Né? A maioria é Choin, não. Deixa dar um emprego de telefonista para ela. Né? Então, você, escuta, quando eu falo de incompetência, ela é muito maior do que vocês estão imaginando, gente. Quer dizer, a superficialidade, a vacuidade, a leviandade desses camaradas é uma coisa que você não imagina. Porque no meio universitário só se fala de duas coisas. Se fala de militância petista, tá certo? E de interesse em subir na carreira e de subsídios. É só disso que se fala, pô. Então, olha, a minha filha que estudou história na USP, minha filha Inês que estudou história na USP, eu disse para ela, se você quer fazer algum curso na área de humanas na USP, faça um curso de história que pelo menos ainda tem, produz alguma coisa, de vez em quando, alguma coisa que presta. Quer dizer, tem dois ou três professores que de fato fizeram pesquisa importante. Na área de filosofia não tem nada. Ela fez o curso de história e disse, opa, fiquei 5 anos lá, eu nunca vi atividade intelectual lá dentro. Não há interesse, é só rotina. Agora, bom, isso em história ainda dá para sobreviver no meio de rotina, mas como é que você vai fazer no ensino da filosofia rotina? É? Quando ela é eminentemente, quer dizer, uma participação profunda e de coração em problemas dificílimos e importantes. O sujeito não está interessado nos problemas filosóficos, então o que ele está fazendo na faculdade de filosofia? Assistindo aulas passadas, fiquei pensando em uma conferência do Papa em que ele fala da opção da igreja pelo Deus dos filósofos e da convergência do Deus dos filósofos com o Deus cristão. Daí, o Deus cristão é o Deus verdadeiro. Só, bom, Deus dos filósofos é um conceito de Deus. Né? A não ser que o filósofo em questão esteja realmente interessado em Deus como realidade, o que não é o caso, na maior parte dos casos. Né? Eu não acredito jamais que Spinoza tenha gastado um minuto, né, para pensar em Deus como realidade presente, atuante. O simples fato de que Spinoza só acredita em conhecimento dedutivo, quer dizer, você coloca princípios universais e deduz o resto daí, e não acredita no conhecimento por experiência, então isso significa que se acontecesse um milagre a Spinoza, vamos supor, Spinoza caiu do 40º andar do prédio, está todo estuporado e Deus o refaz. E seria uma experiência e Spinoza nada aprenderia com ela. Então, quer dizer, ele não quer ter nada a ver com o Deus de verdade, ele quer um Deus mental, um conceito de Deus. Tá certo? Isso acontece com muitos outros filósofos. O Deus de Descartes é inteiramente um conceito de Deus. Já que falamos nisso, então, o que Descartes prova Deus a partir da nossa ideia de perfeição. Ele diz, nós temos a ideia da perfeição. Então, como nada do que conhecemos é perfeito, tá certo? Então, e como nós não somos capazes de criar a perfeição, então, a ideia de perfeição deve ter entrado na nossa mente a partir de uma fonte que é a própria perfeição. Então, está aí, está provado Deus. Quer dizer, você precisa de uma ideia humana para daí você provar a Deus. Agora, escuta, como é que uma ideia humana pode, né, mandar o paralítico andar, o paralítico sair andando? Quer dizer, o desprezo de toda esta gente pelos milagres é o desprezo pela presença de Deus no mundo. Quer dizer, entre o século XVI e o século XVIII, você tem uma fileira de filósofos que se dedicaram a provar a impossibilidade teórica do milagre, em vez de estudar um único milagre que fosse. Né? Porque, por exemplo, a famosa menina que enxerga 100 pupilas, né, curada pela intercessão do Padre Pio. Mas, bom, é fácil você demonstrar a impossibilidade teórica disso, mas um milagre acontece justamente quando algo que teoricamente é impossível vem a suceder diante dos seus olhos. E que isto é para mostrar, vamos dizer, que o Deus que nos interessa, o Deus que nós falamos, não é um conceito de Deus, não é uma teoria filosófica, não é uma doutrina. Né? É como se diz, é uma pessoa. Né? Ele age, ele fala, ele pensa, ele interfere nas coisas. É desse que nós estamos falando. Então, se o filósofo parte da existência desse Deus e usa os fatos da vida divina manifesto no mundo, né, como elemento da sua inspiração, elemento formador das suas ideias, então ele está falando do Deus dos cristãos. Agora, se ele está falando de um Deus que tem que ser arrancado de dentro da cabeça dele mesmo, como Descartes, então isso não é, certamente não é o nosso Deus, isso é apenas o Deus dos filósofos. Então, eu acho que hoje já foi... Ah, tem mais uma, só mais uma, hein? Tá? Eduardo Ribeiro. Professor, por que na sua época a virilidade e a força pessoal eram aquilo que os jovens buscavam? Como aquele rapaz que o senhor mencionou, de 13 anos, que sustentava a família. E hoje as pessoas estão preocupadas com a estabilidade, havendo quem se acovardou ao ponto de aos 40 anos ainda vivendo com os pais e às custas dos mesmos. Olha, a única pista de resposta que encontrei para isso está no livro do David Riesman, A Multidão Solitária, em que ele compara, vamos dizer, as várias estruturas de personalidade que são necessárias para você sobreviver em diferentes etapas da vida social, conforme as transformações econômicas. Ou seja, a situação econômica e social, ela não produz as personalidades. A personalidade, ela se desenvolve por milhões de fatores diferentes, né? Fatores familiares, cósmicos, né? Históricos, etc, etc. Não dá para você associar diretamente uma coisa a outra. Mas a sociedade seleciona as pessoas que ela favorece. E o fato é que o tipo de organização econômica altamente burocratizado que se desenvolveu no mundo inteiro nos últimos 40 ou 50 anos favorece o tipo de pessoa submissa, sem iniciativa pessoal e, sobretudo, volúvel, que se adapta rapidamente à moda. Você lança uma moda hoje, no dia seguinte todo mundo tem que aderir àquilo como se fosse uma coisa de coração. Isso quer dizer, o sujeito mudou de ideia ontem, mas ele se impregnou daquilo de tal maneira. A semana que vem outra moda, ele se impregna daquilo também profundamente. Então são pessoas volúveis, sem substância própria. Isto é o tipo que hoje é favorecido. Porque a própria rapidez da evolução da economia produz do dia para a noite mudanças de critérios, de valores, etc, etc. E precisa que as pessoas se adaptem rapidamente a isso. Mais ainda, a administração globalizada precisa disso mais ainda do que a indústria. Então, como são essas pessoas? Aí é a questão da sobrevivência dos mais aptos. Quer dizer, qual é o mais apto a sobreviver nesse meio? É justamente o mais inapto. Quer dizer, é o sujeito mais plástico, mais amoldável, mais vazio, mais oco. Tá certo? Ele é favorecido. E só quem conserva, vamos dizer, força pessoal, poder de mando, são os chefes do processo. São eles os únicos que têm direito à virilidade. Os outros tudo tem que ser capado. Pergunta se não tem algo a ver com comida. Deve ter, porque nos Estados Unidos dizem que a taxa de testosterona hoje é 50% do que era 30 anos atrás. Tem que ver com comida, tem que ver com medicamentos. Né? Tem que ver com as aplicações de flúor nos dentinhos das crianças, e assim por diante. Mas tudo isso é o quê? São decisões que alguém tomou e que são aplicadas. Por exemplo, agora não tem o negócio do índex alimentários, quer dizer, um órgão da ONU querendo selecionar e decidir tudo o que a humanidade inteira vai comer, só pode comer assim, assim, assim, assim, assim. Códex alimentar, não é índex, códex alimentar, né? Então, procure informação sobre o Código Alimentar e vocês vão ter ideia de até que ponto, vamos dizer, a engenharia social cria essas situações. Ela não pode infundir nas pessoas uma personalidade, mas ela pode selecionar de tal modo que aqueles que não se enquadrem acabam sendo deixados pelo caminho porque ficam muito solitários. Então, só sobrevive aquele que, quando for deixado solitário, diz, opa, graças a Deus, agora não tem mais ninguém para me encher o saco. Entendeu? Mas a maioria não. A maioria é quebrada. Então, vamos dizer, os mais fortes são quebrados no meio, né? E os mais fracos já estão quebrados. Então, o que você tem que fazer? Tem que ser mil vezes mais forte do que era para ser antes. Aí você sobrevive numa boa. Agora, se você tem... o ser humano, naturalmente, ele quer afeição. E quer afeição e não recebe suficientemente em casa. Não é isso? Tem alguém que chega para você e diz, olha, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, me carregava no colo, fazia tudo o que eu queria, tá certo? Dizia o dia inteiro, meu filho, te amo, etc. Quantas pessoas assim? Né? Eu digo, minha mãe foi assim. Me deu muito mais do que eu merecia. Tá certo? E o homem que acabou me criando, cuidando da minha educação, que foi meu padrinho de batismo, o Leroy Marx Torres, era o homem mais gentil do universo. Não havia nada que eu pedisse para ele que ele não saísse correndo para fazer. E, ao mesmo tempo, eu respeitava assim como se fosse o Papa. Entendeu? Então, eu fui afortunado, eu não tenho nada para reclamar da minha família. Né? Mas a maior parte das pessoas tem. Então, quer afeição e não recebe em casa. Onde você vai procurar? Você vai procurar na rua. Então, você quer que todos os seus colegas te amem, que o público te ame, que o seu patrão te ame. E eles também não vão te amar, tá certo? Então, você vai virar um carente afetivo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma pessoa que gosta de você e você devolver o amor dessa pessoa, uma, ou duas, ou três, ou quatro, pouquinhas, né? E dizer, eu amo essas pessoas e o amor, todo o amor que eu vou receber na vida virá delas. Ninguém mais vai gostar de mim. E tá bom assim. Eu já fiz essa decisão mais de 40 anos atrás. Minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, meu cachorro gosta de mim, meus amigos gostam de mim. Acabou, não precisa mais ninguém gostar de mim. É, isso é mais do que eu mereço. É só você entender isso. Por que que haveriam gostar de você? É? Então você pega aquelas poucas pessoas e se contente com o que elas lhe dão. E não busque amor de mais ninguém. Essa é uma boa solução. Para você ficar mais fortinho, né? Então... Por hoje é só até a semana. Peraí. Silvio Grimaldo, olha, o Colab tem alunos frentistas. Eles não servem para ser alunos aqui. Os professores, digo, não os frentistas. Né? Então, olha, a gente tem alunos frentistas que deveriam ser professores. E nas universidades está cheio de professor que deveria ser frentista. É, o mundo é injusto, realmente. Então tá bom, até semana que vem, muito obrigado.